acessando Flashback. Na Energia 97, você ouve agora Drops da Véia, as músicas que marcaram os anos 80 e 90. Drops da Véia, é Energia 97, a energia que te move. Is This Love aqui no Drops da Véia, o Rodrigo Bolão indo embora, vem aí o Estádio 97, fui! Esse som que você acabou de ouvir, você dança todas as sextas e sábados na Overnight. Overnight! Toda terça no Club Tronic, 10 da noite. Here is this Atlas remix of Armin Van Buuren com a State of Trance. Energia. A temporada 2015 já se encerrou. Ela não gosta de mim. Mas o Cruzeiro da Véia 2016 prepara a maior viagem de todos os tempos. A MSC trará ao Brasil o Esplêndida, o navio da frota MSC mais luxuoso e de maior investimento da companhia. Tudo isso para receber o evento temático de cruzeiros de maior sucesso no país. O Cruzeiro da Véia 2016. Cruzeiro da Véia 2016. E a banda convidada da temporada é... Roupa Nova. Um mega show com o maior número de hits e trilhas de novelas história da música brasileira. Roupa Nova ao vivo no Cruzeiro da Véia 2016. E

Bolão, tamo junto, mano. Tamo junto. Todas as explanações que ele faz sobre o Corinthians. É nóis. Principalmente. Você não pode concordar. Principalmente quando ele fala bem do Corinthians. Ah. Que é o melhor do mundo, incontestavelmente, né? Mas isso é óbvio, os times da Europa, dos Estados Unidos, querem jogar por isso, por quê? Está... Lógico que é. Momento fanfarrão! Tá vendo? Não dá pra chamar pra participar. A participação do Bolonha e tomou já ganhou. De cara, momento fanfarrão. Mas não hoje dá. É muito mais negócio pro Barcelona pegar o Corinthians do que o Corinthians pegar o Barcelona. Nossa, acho que é. Eles não veem a hora disso. O Barcelona hoje ele aparece na mídia, tá certo? Por corrupção. Por uma negociação aí que tá muito obscura. É verdade. O Corinthians não, é pelo bom futebol. O estádio 97 espanhol lá deles, eles devem ficar lá o dia todo falando: nossa, não vejo a hora de pegar o Corinthians do Brasil. O Messi, o Messi e o Neymar ficam falando: nossa, e será que no final do ano a gente vai pegar o Corinthians? Não sabe nem quem é. E outra. Não sabe nem quem é. Para esse papo aí. Deixa eu falar outra. Corinthians em Orlando foi mais sucesso que todos os parques da Disney juntos. Foi mais sucesso que Momento fanfarrão! Meu Deus, o cara conseguiu em menos de 5 minutos levar dois momentos fanfarrão. Nem um ano. Quem levou a Orlando Florida Cup lá? Ah, pronto. O Corinthians. Quem usou o brasão do Mickey Mouse na camisa por ter ganhado aquela Copa lá? Foi o Corinthians. Não foi o Bayer Leverkusen. Não foi o Colônia. Não foi o Fluminense. Hoje é quinta, né, ainda. Eu vou até as 2 da manhã. Então chupa, velho. Nossa. Bom, mas assume que dói menos. Vamos lá. Não dá pra assumir coisas que não existem. Mas tem coisa que existe aí e a gente vai falar daqui a pouco, viu? Federação Paulista de Futebol. Vamos ao que interessa, são as manchetes dos times. Ontem, rodada completa do Campeonato Paulista, tem time caiu. Vamos lá. E aí? Então, começamos ontem, por quem? Vou começar por eles. Eles? Já que o Puff tá aqui. Começar em alto nível, né? O programa é isso aí. Do melhor do mundo. Melhor do mundo. Ontem o Corinthians, né, mano? Fez o dever de casa, empatou lá com 15, né? Sim. Foi um jogo, não foi fácil também, né, mano? Olha, Motinha, fácil não foi porque o Corinthians não quis que ficasse fácil. Tá certo? O time do Corinthians ontem, ele tinha uma motivação totalmente diferente do 15 de Piracicaba. O time do Corinthians ontem jogou praticamente um treino de luxo, tá certo? Um treino fardado. Verdade. E com um árbitro ali pra poder apitar e não o treinador. O Corinthians já tava classificado, diferente do 15 de Piracicaba, que dependia de um resultado ontem pra poder avançar pra próxima fase do Campeonato Paulista. Então, Motinha, as motivações em campo eram diferentes. O time do Corinthians ali, um time B, sabe? A galera entrou pra tocar bola, enfim... O time do 15 não, o time do 15 veio babando, primeiro, pelo fato de precisar de um bom resultado para poder avançar para a próxima fase do Campeonato Paulista. Segundo, o time do 15 ontem teve o seu dia aí de conhecer um astro, por exemplo, quando você vai no shopping lá e vê um cara que você gosta bastante, pode ser o Tony Ramos, pode ser o Lulu Santos, pode ser o Silvio Santos, enfim, uma pessoa que você gosta. Muito obrigado. O time do Inter, Domênico Gataca, aquele olhão grande, sabe, em cima do Corinthians, porque o Corinthians hoje é um time aí que realmente causa suspiros. Inclusive nos adversários. Então os jogadores do Inter estavam ali, sabe? Tipo, deslumbrados, enfim. Era uma outra coisa. Era pro Inter aquele jogo de ontem, Domenico Gatto. Era uma final de Champions League. Ah, mas pra eles tinham que empatar ou ganhar. Mas independente disso, era um jogo contra o Corinthians, enfim. Você sabe como é que funciona. Não, Corinthians, ele quer saber de ganhar. Não mas, Domenico, é um jogo de televisão, tá certo? Qual que é a chance do jogador do Inter, Domenico? Do 15? Só pelo fato de ter televisão, eles iam jogar muito mais. Qual é a chance? Qual é a chance de um jogador do 15 de Piracicaba aparecer na Globo? É verdade. Só agora. Se ele matar o pai e a mãe, gente. Agora. Ah, vai estar então, na semi, se né? Se não for passando aí contra o clube grande, gente, se não for aí, por exemplo, um jogo contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras ou contra o Santos, a chance de um jogador do 15 de Piracicaba aparecer na mídia é se ele matar o pai e a mãe, o seu grande escolhe dar tiro em todo mundo. É verdade, gente. É verdade. Concordo com o mano. Mas o pior. Então, pros caras, Domenico Gatto, era totalmente diferente. Tá certo? A motivação que eles tinham do que a motivação que o time do Corinthians tinha. E fazia, sei lá, quantos anos, desde 67, 69, que o 15 não participava de umas quartas de finais. Sim. Muito tempo. Tá. Parabéns ao 15, desde né? Desde quando? Acho que é 76 ele foi vice contra o Palmeiras. Ah, então foi 76. É isso mesmo. Confundi o número. Desde 76. Pro 15 esse jogo vale mais como uma ação de marketing do que um próprio jogo. Sim, e agora, eles vão pegar agora o Santos, entendeu? É. Tudo bem, na Vila Belmiro, mas pô... Então vai lá... que acontece alguma coisa. É o jogo da TV de domingo. Sim. Ou seja, tem mais ganha. Outra visibilidade. Vai que ganha mais um jogo. Mais marketing, Porque um jogo, gente, veja só. Em dois jogos, é claro que é fácil de você cravar dois jogos, Santos e 15, o Santos passa. Mas um jogo, Vai acontecer alguma coisa. Tudo bem, o Santos é favorito? Favorita. Mas você não pode cravar 100% que vai passar. Como não pode cravar que o Palmeiras vai passar em cima do Botafogo? Dá uma zebra, já era. Porque é um jogo. Mas o futebol não é uma ciência exata. Dá uma zebra, já era. Porque se fosse uma ciência exata, não tinha graça. Não seria jogo. Corinthians e Ponte Preta num jogo... Tudo bem, o Corinthians é favorito pra caramba, favorito. Mas não pode falar, ah, passou já. Não passou. De repente a Ponte faz um gol e se tranca tudo e não consegue fazer o gol, acabou, 1-0. Né? Ou empate, vai pra pênalti, ganha os pênaltis. E o detalhe, eu acho que o Corinthians, assim, sempre priorizou, por exemplo, nem... Pegou um semestre e priorizou Libertadores. E agora deve priorizar o que Libertadores. Eu tenho a impressão, né, do Corinthians atual, que ele, tipo assim, ele priorizou tudo esse ano. O Tite, ele se preparou, estudou e tal. Ele priorizou, ele está priorizando tudo. Tipo, Paulista, Libertadores e quiçá o brasileiro. É o que dá a impressão. Se vai ganhar ou não, não sei, mas é o que parece. É verdade. E só para concluir, ô Domênico Gatto, ontem a gente estava discutindo aí as especulações aí referentes às partidas aí das quartas de final do Campeonato Paulista. Já foi definido aí, o Coringão ele joga no sábado às 4h20 da tarde, tá bom? 4h20, né? 4h20 no sábado. Lá na Arena Corinthians. Depois nós falamos dos outros. Depois eu vou falar tudo junto. Tá bom, olha. Vai. E o. Que mais? O Corinthians, viu, mano? Iniciou aí a conversa com o Sheik pela renovação. Começou o bate-papo aí, vamos fazer o quê? Porque o Corinthians corre o risco de chegar na Libertadores, né, mano? Na semi lá sem o Sheik, né? Tem o Sheik sem o Guerreiro. Tem o Sheik e o Guerreiro, porque o contrato de um vence no dia 15 de julho e o contrato do outro vence no dia 31 de julho. O negócio é o seguinte, Motinha, eu acho que vale a pena aí, depende também aí do que o Sheik tá pretendendo. O Corinthians, eu acho que ele poderia fazer o contrato de mais um ano pro Sheik, tá certo? Ou seja, até o meio do ano que vem, mas eu acho difícil ele aceitar. O Sheik já tem aí seus 30 e poucos anos aí, já tá próximo do término da carreira. Sim. Ele possivelmente vai exigir um contrato de 2 anos. Se... Domênico Gatto, o Sheik quiser um contrato de 2 anos ganhando menos, coisa que eu acho impossível, eu acho que o Corinthians deve tentar conversar. Agora, se o Sheik exigir o salário que ele ganha hoje por mais 2 anos de contrato, aí eu já acho que é um jogador inviável. Mas é isso que temos, beleza? É isso. Então, Corinthians e Ponte Preta, 4h20 da tarde no sabadão, tá bom? Beleza. Certinho. E aí, Portuga? E aí, vamos lá, quem é vamos agora? Vamos o Santos. Santos! Let's go! Você tá segurando esse celular na mão? Você tá filmando? Tô ao vivo. No Twitter. No meu Twitter. Ah, tá. Malta 97, vai lá. Tava mostrando vocês. Então, o Santos, olha. Santos, que beleza. Que ganhou ontem, né, do Rio Claro. Sim. 2-0. Sim. Mas teve uma baixa pro Santos aí. O David Braz aí, talvez... Teve uma fratura no braço aí. É na mão, né? Na mão. É uma baixa ou é um ficar... reforço? É, ninguém... Isso é reforço, mano. Não sei, pra eles pode ser que não. Sei. De repente estão precisando do cara. Pelo amor de Deus. E ele pode ficar fora aí do jogo contra o 15, né? Mas a notícia que tá pegando aí é a história do Ricardo Oliveira. Porque o Ricardo Oliveira... hoje saiu notícias aí que o São Paulo estaria interessado no Ricardo Oliveira também, né? Certo. E o Santos, o presidente Modesto, falou que tá bem encaminhado. Só pra olho, hein, tio? É, só que naquela história. Bem encaminhado não quer dizer que tá fechado, né? Bem encaminhado, é verdade. Então, quando só tiver fechado mesmo, a reunião seria hoje. Não sabendo, daqui a pouco pode ter alguma notícia aí que fechou. E pra falar a verdade, por que o São Paulo fica pegando jogador, técnico dos outros? Por quê? Não, é que o São Paulo tá precisando de um atacante aí. Né, em regime de urgência, porque tá sem Luiz Fabiano, que talvez não jogue também as quartas aí, o Kardec machucado, né? Então teria em regime, e os meninos, o Evandro tá na sub-20. Então, por isso que surgiu esse papo do interesse do São Paulo no Ricardo Oliveira. E o Santos vai inscrever o Léo Cittadini e o Thiago Maia nas quartas aí, que agora pode inscrever, né? O Puff imitando... Adoro o menino! Ele tá imitando o Aguinaldinho do Rude. Aguinaldo, adoro! Tá fora, o besta. América. Fechado. Ô, besta. É verdade. Vamos, vocês. Olha, eu só quero dizer, viu? Boa noite. Você quer dizer? Vocês. O que você quer dizer aí? Não, que... atrasado aí. É o seguinte. Onde você tava? No trânsito, viu? O professor tá arrebentando com a cidade. Parado com o trânsito. Sei. Deixa eu falar. Esse Léo Cittadini é bom menino. É da sua família. Mas ele é corintiano, viu? Ah, menino! Ele joga lá, é corintiano, viu? Tá bom. Bom, antes da gente partir para as demais agremiações, quero dizer aos senhores o seguinte. que o Estádio 97 vem sempre em nome de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Também BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Também promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli. Grupo Esser, um nome construído com história, e Perfect Brasil. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Peça com perfeição, peça Perfect. Motinha, quem? Vocês. Nós? Vocês. What the fuck, não? Palmeiras! Fala de nós, Vidal. Vocês, Domênico. Jornalismo, ele futebol parou. Clube. Meu Deus. Perdeu. Chiu Katsu. O primeiro. Chupa Natan. Chupa Natan. Pô, foi ele que escorregou naquele gol lá. Foi ele que furou aquela bola lá, mano. O Palmeiras primeiro, empatou ontem 2x2, né? Primeira mancha, respeita aí. Ah, respeita. Perdeu aí, né? O empatou 2x2, né? O Palmeiras. E o Palmeiras perdeu o posto terceiro lugar, né, Dudu? Sim, por enquanto. É, não, mas perdeu. Por enquanto. Por exemplo, não, mas conta jogos. A federação continua com a pontuação. E se o Palmeiras vencer o jogo dele? E o... Não, o Santos acho que não adianta empatar, né? É o São Paulo que é o terceiro, né? O São Paulo é o terceiro. Não, porque ficou 30 aí. É o São Paulo é o terceiro. São Paulo é o terceiro, é o que ele pega. Pode passar o segundo ou não? Pode. Eu já não tenho chance por mais tempo, já vê os pontos. Não lembro agora. Mas a questão é a seguinte, se né? Se o Santos empata e o Palmeiras ganha, o Palmeiras pode passar o Santos ou não? Não? Vamos pegar a tabela aqui completa. Já pegar a tabela aí, eu estou sem acesso pra quem não tá entendendo nada, a pontuação do Campeonato Paulista, ela permanece agora nessa fase de mata-mata. É. Tanto que o Corinthians só pode perder a primeira posição pra... O Corinthians não perde. Não perde. Não, com empate? Corinthians não. O Santos... Não, mas... Não, mesmo assim. Gente, tá falando na próxima rodada, vamos prestar atenção. O Santos, ele tem 34. Não, tô dizendo até a final, mano. O Corinthians, ele tem 37. O Corinthians, ele não consegue perder, porque se o Corinthians, ele, teoricamente, empatar, deixar de somar um ponto... Então, mano, mas eu tô dizendo, se empatar... Empatar vai pra 38. Entendeu? Se o Santos ganhar, o Santos vai 37, certo? Se o Corinthians empatar semifinal... Aí, e o Santos ganhar, o Santos faz assim. É isso que eu tô falando. Então, o negócio é o seguinte. Até a final, o Santos pode aqui, assumir a primeira posição. Pontuação geral, ó. O Corinthians, ele tem 37. O Palmeiras, ele... Não, vamos por ordem aqui. 34, o Corinthians tem 37, o Santos tem 34. O Palmeiras tem 31 e o São Paulo tem 32, tá certo? Tá. Nessa ordem aí, Domênico Gatto, o Corinthians então, praticamente... Então o Palmeiras não consegue a segunda posição. Não. Porque o Santos, mesmo se ele passar, ele vai ter um ponto, né? A briga pra final ficará entre Corinthians e Santos. Isso. Tá certo? São os únicos times que podem brigar pela liderança numa possível assim, final. Na próxima fase, mano, não tem como o Palmeiras passar o quarto, passar o segundo. Não, não tem, porque... Mas esse sistema é meio chato, né? Esquema é Copa do Mundo é melhor, né? Ah, eu acho porque que porque não tem ponto corrido, aí... Que... aí é, não, é estranho. Tem que ser oitava, quarta, pontos... semifinal, é galera. É verdade, Bolonha. Esses pontos que continuam aí, é meio estranho, viu, esse troço aí. É meio estranho, mas acho que tinha... Porque qual que é a vantagem do time na primeira rodada? Ele conseguiu os melhores pontos, acabou. E outra, você quer saber a real? O negócio é o seguinte, o time que foi em primeiro, ele deveria jogar pelo empate. Exato. Tá certo? Exato. E se empatar, além de jogar em casa, tinha que jogar pelo empate. Claro. Não é verdade? Vocês não acham? Não, dois jogos não. Acho que um jogo só na sua casa, tá certo? Já que você se classificou. Dois jogos não, mas um jogo muita coisa. Mas, ó, deveria ser assim, ó. Joga em casa, joga em casa e pelo empate. Pelo empate, tá certo? O primeiro e o segundo deveriam jogar contra o terceiro e contra o quarto aí em casa e pelo empate. Se filha pra ganhar. Agora, jogo de ontem, vamos lá, por partes, né? O Palmeiras empatou em 2x2, ganhando o jogo, 1x0. Os caras viraram e o Palmeiras empatou no finalzinho. Teve a chance de perder o jogo muito antes. Depois teve a chance de ganhar o jogo muito antes e ter vencido. E depois deixou os caras virar e depois empatou e teve a chance de ganhar no finalzinho. Jogo do Palmeiras contra o bravo Ituano, que foi o último campeão paulista, que tá sem quase... Só tem o Christian do time dos caras. Christian Mendigo. É. Né, que, eu acho que jogou até no Palmeiras, Christian, não foi? Lógico que jogou, né? O Christian é cara sujo. É. Quero dizer pra vocês o seguinte, e que perdeu um gol incrivelmente fantástico, mano, errou o tempo da bola, porque senão ele faria o gol no primeiro tempo, que foi, vou dizer, o jogo do Palmeiras ontem foi um jogo nota 1. Foi ruim, Dudu? Ruim? Péssimo? Num vídeo. Olha, eu vou dizer uma coisa, porque eu sou, a gente torce pro Palmeiras e assiste, né? Você acaba sendo obrigado a assistir o jogo, né? Mas o Palmeiras ontem também estava todo desfalcado, ruim. Né? Não, o time todo reserva praticamente, né? O Valdívia não jogou 45 minutos? Praticamente também. Não jogou só o primeiro tempo. Mas ruim o jogo. O juiz que apitou o jogo do Palmeiras, ele é extremamente ruim. Pra não acaba falar que essa... é péssimo. Por que não acaba essa história do Valdívia também? Só paga, paga, paga e não tem retorno? É, não sei. Aí é com a diretoria, né? O jogo de ontem foi muito ruim, fraco. Muita gente no Twitter começou a me criticar porque eu falei bem do Natan. Eu tô... Vou ser português claro. Não, não! Você é o português claro, vou falar bem. Eu estou cagando e andando pra vocês. Eu falei mesmo, falei, mano, falei. Tô aqui em juízo, cacete. Tô, sabe por quê? É porque os caras criticam tudo, cara. O cara tava lá... Quando tá ganhando, também critica. O cara tava lá, jogando bem num time mequetrefe. O cara volta, sem tempo de jogo, sem conhecer ninguém. O cara erra dois lances lá, sem entrosamento. Tava voltando, moleque da base, tem que dar apoio, o nego vem criticar. Não dá pra cobrar como um profissional. Quero que se dane a opinião de todo mundo. Continua achando que o Natan é bom jogador, tem um futuro muito promissor. Continua achando, não é porque ele errou ontem e porque ele entrou no ar que eu falei bem dele, e não foi porque ele entrou no ar, eu falei bem dele antes. Ele ligou porque pra me agradecer. E não é por causa disso que eu vou falar mal do cara. Ontem ele foi mal? Foi mal. Uma coisa é você criticar o jogador quando tem que criticar. E outra coisa é falar que o cara não presta mais. Aí não, pera. Criticar ontem, o momento ou criticar ontem, o montante? Ontem tem ritmo foi, do jogo. E tem primeira certeza coisa. Do jeito que ele entrou no ar aqui, mano, pelo caráter do menino. Ele é bom jogador, é que a galera falou brincando com você. Não. Tá muito azedo. Eu tô mesmo, eu quero que se dane a opinião dos outros. Não, tá muito azedo, os caras estão brincando com você. Eu quero que se, mano, vou repetir, quero que se dane a opinião dos outros. Eu tenho a minha opinião mesmo aqui. Porque a opinião tem que ser respeitada, e o né, dia né, que os caras tiverem uma rádio pra falar, eles vão ter a opinião. É verdade. E eu vou ver se eu critico ou não. Você que é letrado aí, tá escutando? A galera tá brincando com você. Você. Mas eu estou pouco linchando, você tava brincando ou tava falando lixando. Sério? Deixou o Domênico nervoso. Tô pouco me importando com a opinião dos outros. A minha opinião aqui é a minha opinião e então dane-se. Vai. Eu falo o que eu quero falar e quero que se dane. Porque então o Zé quando me colocou aqui falou, você fala o que você carta quiser. Carta branca. Então eu quero que se dane. É isso aí. E o dia que ninguém tiver afim de me ouvir, bicho, aí eu prometo. Um abraço pro Zé, acabei de falar com quero o Zé. Quero dizer o seguinte, o Natan foi extremamente infeliz ontem, deu um gol pros caras, não jogou bem, nota abaixo de 5, ponto. Isso é uma coisa. Porém, agora, não acabou agora, a carreira do cara. Ô, Mota, falar que o cara não presta, é esse cara moleque, que você quer que coloque. Nossa. Ah, vai pro inferno você. Também é um bando de negros que só sabe criticar. É imediatista, né, Dudu? Imediatista, né? Calma. Agora, ontem, o que deu pra perceber, vou virando um pouco a página com relação a outro assunto. Valdívia jogando com time meio reserva, né? Meio reserva, porque tinha alguns jogadores que jogam no titular também. O Gabriel tava lá, né? Não vou lembrar de todos agora, mas alguns jogadores jogam no titular. O Osvaldo, eu tenho uma séria... Já tinha, e agora eu continuo tendo, e vai ser difícil eu voltar atrás, hein? Acho que o Osvaldo é muito fraco mesmo. É. Ele não conseguiu mudar o jogo ontem, cara, com um bravo Ituano, cara. É de... Aí você fala assim, mas Domênico, reserva. Porra, velho, reserva. Ituano, pelos capengando, não queria mais nada com nada. Porque... Nós vemos com bons olhos o seu comentário. Ontem, se fosse pegar o jogo, o que valeria, vamos supor, para um ou para outro? Tudo bem, vai estar classificado, tá classificado. O Ituano não classificava e nem caía? Não classificava e nem caía. Pro Ituano não valia porra nenhuma. Pro Palmeiras valia a terceira posição. Ontem, terceira posição. E sustentaria a terceira posição. Ou seja, o peso do Palmeiras era muito maior. Exatamente. É. E aí, tudo bem, entrou com o time reserva, tudo bem. O time reserva tinha que ganhar do Ituano. Tinha que ganhar do Ituano. Não veio com conversinha, não. E não soube mudar o jogo. Trocou 6 por 12 pelo que eu vi lá, sabe? É, sei lá, viu, velho? Olha. Com todo respeito. Acho que o empate contra o Ituanos, prejudicou o time. Eu espero, Osvaldo, eu espero profundamente, porque são quase, vamos a quase 20 jogos aí, pouco menos que isso, já deveria ter um padrão tático time, ele não tem, hein? Não é porque ontem, não tô falando de ontem não, tô falando do jogo anterior a esse do Palmeiras, que jogou os titulares. Não tem padrão de jogo. O Osvaldo já deveria ter dado uma cara pra esse time. O time não tem cara. Eu não acho que ele tá jogando, atitude, tá jogando um pra cada um pra um lado e vamos que vamos. Complicado, tá difícil. Bom, mas tivemos ontem. E aí, professor? Eu espero que agora. Ó, eu espero que a vinda de Cleiton Xavier, que vai jogar agora. Foi apresentado hoje. Vou dizer, Motinha, tem que ser titular no jogo contra o Botafogo, mas não tem nem que pensar, hein? Osvaldo, não tem nem que pensar. Tem que entrar de titular. É o Cleiton Xavier mais 10. É. Mas não tem que olhar. Ah, mas ele tá entrando. Não tem que olhar. E o Kelvin conversa. Também vai ser. O que é Kelvin? Quero saber do Cleiton Xavier. Cleiton Xavier tem que ser o titular do time. Tem que ser titular. Viu, Domênico? Eu acho que a frase do Palmeiras não tem que testar, não, Dom. Não, testar não tem que testar nada, não. Tem que ganhar. Exatamente. Pensar em ganhar. Pronto. Na preleção, falar pros caras, meu, é o jogo da vida de vocês. O Bolinhas tem razão, porque o Palmeiras só disputa o Paulista, gente. É, então. Não tem que pensar em outra coisa. Não tem intervalo. O Corinthians, Pérez, por exemplo, vai jogar o Bandimento, deve ter jogo no meio de semana, é isso, mano? Sim. Então, beleza. Ele joga na quinta-feira do Corinthians. E o Corinthians, se de repente perder, que eu acho que é difícil, mas se perder, tem até desculpa. Não, mas estamos voltados para a Libertadores. É, o Palmeiras não está voltado a nada. É. Tem que ganhar, pô. É o Santos e Palmeiras. Não está voltado a nada. Mas não estamos. Vem com conversinha, estamos não, no início de trabalho. Posso falar? Parece aquele careca dos tempos do Iê, vento urbano. Mate papinho furado. Estamos. Em 2000 você pegou o time pronto lá, Corinthians. Porra, posso falar? Estamos no início de trabalho. Esse que é meu medo, né? Foi, mano. Visamos reforços. Valdívia jogou de 45 minutos. O Valdívia, né? Eu dou graças a Deus quando ele não joga, pra vocês não fazerem perguntas. É, mas ele vai. Estamos no caminho. Tá fugindo da raia, professor? Você falou ontem. Vamos prosseguir. Tá fugindo da raia aqui, não responde as perguntas? Ele. Vamos prosseguir. Ele. Pode colocar ele nas quartas, né? E o presidente, o Nobre, falou o seguinte sobre a história, a novela, né? Já virou uma novela. Qual a novela? Do Valdívia, né? O presidente falou assim que não abre mão do contrato por produtividade. O Valdívia vai ter, né, que ou ficar ou sair, velho. E dizem aí que o Valdívia estaria pedindo aí pra continuar e assinar com o Palmeiras, né? E ontem o Valdívia não jogou bem. É. Então dizem aí que o Valdívia queria um turu. Se ele ficasse parado, que ele não ficasse sem ganhar nada. Fera, você foi no treino, mano? É, porque não jogou nada. Fera. Nós estamos em abril. Fera. Mas da mesma forma que... tá doendo, Fera. Da mesma forma que eu falo do Guerreiro aqui... Fala, mano. Esse Valdívia, Domênico Gato, o palmeirense na boa, cara. Eu sei que tem um monte de palmeirense que vai começar a me xingar. Fala, olha, tá vai, no pé. O cara vai. Véio, o palmeirense precisa... palmeirense, na boa, vocês precisam ter amor próprio, cara. Já tiveram Edmundo, já tiveram Evair, já tiveram Rivaldo, já tiveram Djalminha, já tiveram Marcos. Falar que Valdívia é ídolo, um chinelinho, um cara que fica encostado, Domênico Gato. Um cara que fica encostado e não faz questão nenhuma de... Ah, vou voltar a jogar, vou me sacrificar. Sabe, Palmeiras precisa de mim, eu vou entrar em campo. Aí vão falar, ah, mas o ano passado, quando tava pra cair, ele foi lá e fez isso e salvou o time. Mas não salvou, não. Quem salvou o Palmeiras ano passado foi o Fernando Praz. Não, ele ajudou também, mas... Ajudou, vírgula, Domênico. O que ele fez de tão produtivo? O Fernando Praz, sim, foi um cara que entrou em campo e salvou o Palmeiras em inúmeros jogos. E o Thiago Ribeiro, né, mano? Tá certo? O Valdívia, Domênico. Mas, Domênico. São várias pessoas que ajudaram. Domênico, esse cara, ele tá devendo, se tiver um custo-benefício, ele tá devendo. Isso, não tô dizendo. Se ele estiver pedindo 1 milhão pro Palmeiras, ele deve 10 milhões. E outra. No mínimo ele deve 10. Domênico, é o jogador aí, na minha opinião, no custo-benefício mais caro da história do Palmeiras. É um cara que ganha muito e joga pouco. Então, mano, esse cara, Domênico, quando eu venho falar do Guerreiro aqui, que o Guerreiro aí tem que renovar o Corinthians pela proposta do Corinthians. Renova já, Guerreiro. Hashtag renova já. Quando eu venho aqui e falo isso do Guerreiro, eu falo a mesma coisa do Valdívia. O Valdívia, Domênico Gato, se não fosse o Palmeiras na vida dele. Ele tá vendendo, talvez, aquele lanchinho que o pessoal vende na rodoviária do Chile até hoje. Mas é verdade. O Valdívia é um jogador que foi pra Europa, não deu certo, tá certo? Ele veio pro Palmeiras, a torcida do Palmeiras aí fez ser o que ele é hoje. Se ele é alguma coisa hoje no futebol, é graças à torcida do Palmeiras. E o cara vive andando pro Palmeiras. Ele tá machucado, Domênico. Quando ele entra em campo pra correr lá e dar aquela voltinha, trotezinho ali na beira do gramado, ele põe a mão na coxa pra querer brincar. E na Copa, jogou bem, mano? Não, na Copa era banco. Ele jogou uma ou duas partidas. É verdade. É, então, Valdívia, quando ele vem aqui e coloca a mão na coxa, tá certo? Ironizando, brincando. Você tá bem pra cacete, né, Valdívia? Pra fazer brincadeirinha na beira do gramado. Eu poderia estar roubando, matando, me prostituindo, Fera. Mas só faz isso porque a torcida passa a mão na cabeça. Porque aí o cara entra, Domênico Gato, contra o Mogi Mirim. Quando o jogo tá 3-0 e todo mundo começa... Valdívia... Valdívia, o estádio inteiro, o cara se sente no direito de fazer o que ele bem entender. Mas sabe por quê? Porque se acha ídolo. E do Ademir da Guia. Ídolo do Palmeiras, pra mim, era o César Maluco. É o Zinho. Pra falar a verdade. Eu fui ídolo do Palmeiras. Eu joguei no Palmeiras também. Quero dizer o seguinte aos senhores aí. O Valdívia ajudou o Palmeiras, sim, o ano passado. Evair ou Valdívia, Domênico? O quê? Evair, tá louco, né? Eu já falei aqui que não acho o Valdívia um ídolo. É. Não acho o ídolo. Mas acho que ele está na história do Palmeiras, sim. Ele ganhou 2 títulos, ele tá... Não tem esse... Mas assim... Mas na história até o Tonhão tá. Ele ajudou. Sim, todos estão. Mas o Valdívia tá lá. Ele ganhou 2 títulos também, gente. E não adianta brigar com contrafatos num argumento. Agora, assim, o ano passado ele ajudou, mano. Ajudou, sim. Bastante, inclusive. É só pegar o... Não, mas colocam ele como protagonista, não. Não, ele ajudou. Não foi? Tanto que nos jogos com ele o Palmeiras ganhava. Foi até feito isso aí no ano passado. Com ele ganhava e sem ele não ganhava. Não sei quantos por cento de jogo. Agora... ganhava muito bem pra fazer aquilo também. Não vem com conversinha também, hein? Dá a impressão que ele fez um favor, hein? Aí é que tá o papo. Ganhava, se é 400, 500 pau por mês, tem que jogar, pô. Tem mas, Domênico, se você pegar aquelas partidas decisivas do Palmeiras... Que precisa, tem que ajudar. Se você pegar aquelas partidas decisivas do Palmeiras, o prazo ele foi muito mais importante do que o Valdívia. Não, acho que foram todos. Não foi. O prazo salvou umas 10 bolas. Você sabe qual é a pior coisa? Calma, gente, tá tumultuado, hein? Só uma coisa, uma parte. Sabe qual é a pior coisa do mundo? É a mulher, vou dar um exemplo da mulher, igual o mano gosta de dar exemplo, vou dar exemplo. Quando a tua mulher fala pro você, velho, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui, você tem que sair fora, largar a mulher pra lá que não vai dar mais chance. Sim, mas é. O Valdívia, ele disse que queria ir embora do Palmeiras. Ele disse, desde aquela época que teve aquele negócio do sequestro, que os caras ameaçaram ele. Ele tinha promessa que ia ser negociado pela outra diretoria. Os caras prometeram pra ele. E tinha um personagem no futebol que falava mais ou menos assim, ó. Fopô, vou meter coca, não dê guaraná. Então a vida é assim, cara. Quando você promete uma coisa pra um atleta, não faça outra. O Valdívia perdeu o tesão de jogar no Palmeiras. Ele não vai sai. Tentar... Por quê? Ele não sai por quê? Porque ele encontra a mamata que estão pagando ele bem, ele joga pouco... Mas ele não tem Bolonha, ele não tem mais mas vontade. Mas a diretoria tem que tomar uma atitude. Tudo bem, Bolonha, mas quando ele pediu pra sair, já fizeram. Ele pediu pra sair, Bolonha. É verdade. Ele pediu isso. Ele pediu pra sair. É verdade. A diretoria não vendeu o cara. A diretoria ele agora foi conversar pra ver o que faria. A diretoria do Palmeiras já fez o que tem que fazer. Contrato de produtividade. Aceita não. E se não aceita, agora, vai seguir a vida aceita, dele, velho. Agora, eu vou dar um recado aí pro Valdir. Ele não quer mais jogar no Palmeiras. Se não ouviu, alguém deve ouvir, porque os caras ouvem muito. Está tudo ouvido, né? Então, assim, eu acho que... seria de grande inteligência que ele aceitasse esse contrato que estão dando pra ele. Eu acho. Porque assim, o time é bom, o time tá bem, vai ficar bem arrumado. Não sei se com um Oswaldo ou com o outro, porque eu não acredito no Oswaldo, mas vamos dar um voto de confiança, vamos ver. O Oswaldo tem que chegar no mínimo na semifinal, hein? Se perder pro Botafogo, Oswaldo, vai ser coisa ridícula pra caramba, hein? Mas sai Oswaldo e olha, aqui. Se perder, pô. Então assim, no mínimo, e se pegar uma semifinal, sei lá. Não, ele vai pegar na chave do Corinthians. Ah, sim, se pegar o Corinthians, pegar a Ponte Preta. Próximo jogo do Palmeiras, se o Palmeiras passar e o Corinthians também, se cruzam. Sim, mas se não. O Palmeiras pode passar na frente de São Paulo. E pode pegar o Santos. Ou pode pegar o 15. Sim, senhora. O Palmeiras tem um ponto atrás de São Paulo. Se o Palmeiras ganha o jogo dele contra o Paulo empata com o Red Bull e passa nos pênaltis, o Palmeiras passou na frente de São Paulo. Infelizmente, os caras assinaram um trabalho ridículo. Existe essa probabilidade. Os pontos continuam, Motinha. Os não, pontos. Mas a chave é a mesma. Os pontos continuam, não, a chave pode mudar. A chave pode muito mudar. Ruim esse pontos sistema aí. Puta, nossa. É muito ruim. As chaves podem mudar. Mas essa federação depois de assim, hoje... Mas não importa, o Palmeiras se pegar o Corinthians, se pegar o Santos, são times grandes, e o Palmeiras deve jogar fora de casa, né? Beleza, até vai. Até vai. Não sei se é a Ponte Preta não, né, mano? Oi? Se pegar a Ponte Preta... Aí a segunda é aqui, né? É um jogo só, né? É um jogo. Mas é um jogo a final, a única... Mas os pontos do segundo continuam também? Continua, né? Continua o campeonato todo rolando. Mas o único jogo, só pra concluir aqui, o único jogo que terão ido e volta do Domingo Gato, terão duas partidas aí, é na final. Tá bom. Fora a final, é só um jogo. Então, as quartas e a semi é apenas um jogo. Relação a esse assunto, Oswaldo, se você pegar um time pequenininho aí, e até que seja Ponte Preta, que é um time mais médio, mas ainda tá na primeira divisão do Brasil, você tem que ganhar, hein? Se pegar estamos os outros, no início de beleza, trabalho. Você pode até vir a perder, porque você vai vir com esse papinho de começo de trabalho, que o torcedor não vai aceitar muito, né? Mas pode até perder, Maltinha, para um time grande, porque é normal você perder um clássico. E normal. Lutando, né? Mas de time pequeno não vamos aceitar, não, hein? Odô. É muito dinheiro gasto, né? Só para arrematar essa conversa, você quer um final legal para a história do Palmeiras com o Valdívia? Não aceitou a produtividade, não é o que você quer? Vai ser feliz em outro lugar. Vai pros Emirados Árabes ganhar dinheiro. Ofereceram ele ao Boca, ofereceram ele ao Cruzeiro. Pode jogar no Chile de volta. A Rússia paga bem, a Rússia paga bem. Nesse aspecto, o Paulo Nobre tem toda a razão, tem que bater o pé mesmo e vamos que vamos. Ô, Motinha, vamos lá, vai. Vai. Não, mas antes de girar, Domênico Gato, é uma notícia que não é do Palmeiras, mas tá indiretamente ligada ao Palmeiras. Sim. É o fato da financeira que patrocina o Palmeiras aí, tá patrocinando agora o trio de arbitragem. Isso é um absurdo. No Campeonato Paulista. Ah. A financeira que estampa a marca na camisa do Palmeiras vai patrocinar o trio de arbitragem também. Ou certo. Seja, isso é uma vergonha, gente. Não pode. Isso é uma vergonha. Mas quem é que pegou inclusive, o dinheiro? Não, mas aí que tá, Domênico. Aí inclusive, é que tá. Não, mas só pra dar informação, gente, só um minuto. Tá no regulamento, Domênico Gato, que uma empresa, ela não pode patrocinar o trio de arbitragem caso exista um conflito de interesses. Mas nitidamente, tem, como é que pode? Mas é que tá, Domênico, nitidamente existe um conflito de interesses. E aceitaram? O Palmeiras empurraram o goela abaixo. Empurraram o goela abaixo. Querendo ou não, Domênico, o Palmeiras é um time que tá agora nas quartas de final do Campeonato Paulista. Tem um patrocinador que vai estar estampado na camisa do árbitro também. Como o cara entende que isso não é um conflito de interesses, velho? É ridículo, é imoral, né? Deixaram. Sem contar, Domenico Gato, que a federação, vamos relembrar aqui, a federação, ela não gasta absolutamente nada pra pagar os árbitros. Só ganha. Tá certo? Né? Porque, querendo ou não, o que é destinado pros árbitros, a grana que o árbitro ganha na partida, isso sai do borderô do jogo. Sim. Isso sai do borderô do jogo. Os times que pagam. Quem paga são os clubes. Então, é inadmissível. É um absurdo. Nossa. A federação vai falar, eu gasto o quê? Pra mandar o árbitro lá pra determinado estado pra apitar jogo? E nem vai. Um hotel? Não, mas tá de brincadeira. Tá errado, hein? É um absurdo. Bom, mas isso aí. Não é só financeira. E não é só financeira. A faculdade que patrocina também. O Palmeiras também. Outra. Então, mas aí tá errado. Toma, porque... O Mano falou. Mas ó, pera só, Mirão, mas não é culpa do Palmeiras. Não, é isso que ele falou. Comprou o Palmeiras. Senão os negros falam que o Palmeiras comprou o campeonato. Não, mas podem falar. Mas tem dúvida. Mas Domênico pegou lá o dinheiro desses patrocínios. Mas imagina, Domênico Gato, se por exemplo o Palmeiras avança pra próxima fase com um gol impedido, um pênalti que não foi. Aí já começam a fazer ilações com um fato que teoricamente não deveria existir. Começam as lendas urbanas. É por isso que eu falei, só pra finalizar, Portugal, é por isso que eu falei que a informação aí tava ligada indiretamente ao Palmeiras, mas não é do Palmeiras. Mas indiretamente tá ligado. O Mano falou uma coisa aqui, ele falou sobre regulamento. E eu tenho uma teoria na minha vida: pau que bate em Chico dá no Francisco também. Isto desde que eu sou criança, assim. O que vale para um, vale para outro. Vamos lá. Se é o Corinthians, vamos supor, tô colocando o Corinthians, porque o Corinthians é foco, e é tão grande quanto o Palmeiras. E é o clássico, tá? É por isso que eu tô usando o Corinthians. Esse é o maior clássico do futebol do mundo. Um dos maiores. Palmeiras e Corinthians. Aí, Domênico Gato, se é o Corinthians que tem o mesmo patrocinador do trio de arbitragem, iam dizer, nossa, vai ter roubo. Aí o Mano falou outra coisa, no comentário dele muito bom, o Mano falou do regulamento. O regulamento. É ridículo. O que reza o regulamento? Ele rezava que o quarto colocado, e aí por coincidência, é o Palmeiras, podia ser outro, mas como é o Palmeiras, eu vou falar do Palmeiras, nada contra o Palmeiras, mas o quarto é o Palmeiras. Jogaria fora de São Paulo. Pelo que eu saiba, a rua Turiaçu fica localizada na zona oeste da cidade de São Paulo. Não tá em Bragança ou em Guaranésia. Ela tá aqui. Mas ô Portuga. Ah, Domenico. Então não assina esta porra, velho. Pega o regulamento, dobra e passa na nádega. Mas, desculpa, velho. Mas nesse caso aí. Ah, até, tá errado. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso. Assinou, aí, cumpre, porra. Só um minuto. Nesse caso aí, até eu entendo, porque é. E não concordo. Mas certo, entendo. Certo e bom senso. Entendo o seguinte. O que, que é isso aí, essa brincadeira? A camisa. É a camisa do juiz. Ah, do juiz. Não, não é brincadeira, isso é sério. Ah, vou fazer o quê? É errado. O Palmeiras não tem culpa. Acho que não, mas ele tá falando. E nem isso que eu tô criticando, o Palmeiras. Só que vai prejudicar o Palmeiras, isso. Vai prejudicar porra nenhuma. Eu quero dizer, senhores, o seguinte. Vamos falar, né? É que vocês vão falar um monte aí. Não, tô falando. Pode falar aí, não tem problema nenhum. Agora é o seguinte. O tanto de vezes que o Palmeiras foi roubado, ninguém fala, né? Não tem nada a ver, Dodô. É imoral. Quero dizer ao senhor, mas já falei que é, também não concordo. Mas o problema não é do Palmeiras, o problema é de quem pegou. É isso que eu tô falando. Então, vamos deixar bem claro aqui, né? Ô Portuga, então é assim. E você acha que eles vão querer que o Palmeiras jogue, por exemplo, em Barueri? Nada contra a cidade de Barueri, nada contra o estádio é menor, lógico. Entenda meu raciocínio. Os caras, você sabe que dessas semifinais, eles embolsam acho que 10% da renda, não é isso? É lógico que eles vão querer um jogo na arena do Palmeiras, porque quantas pessoas vão lá? No mínimo, Porto, eu vou pôr 30, 35 mil. Mas aí o regulamento foi feito antes da construção da arena. Então, pra quê? Mas os caras da federação que vão ganhar dinheiro também. É verdade. Você é o dono do negócio, ô Bolonha. É. Certo? É. Os caras assinaram, todo mundo assinou, beleza, tá. Aí chega lá na frente e fala assim, mas se deixar jogar lá no Barueri, nós vamos ganhar, sei lá, faz um... Bem menos, vai 500, ganhar... 500, vamos lá. Vai ganhar 10% vamos ganhar na arena. Não. Vamos ganhar só 100 mil reais, só que se pôr lá no Allianz Parque, no Palmeiras... Vai ganhar 1 milhão. Vamos ganhar 1 milhão. Opa, é, mas peraí, Domenico. Vamos mudar aqui, olha, é vamos lógico. Em acordo, mudar coisa. Tudo bem. Você entendeu? Então, eu concordo com você. Parada, mas é coisa errada. Gente, calma, tá parecendo uma feira. É uma coisa, gente. Então eu queria que vocês entendessem uma coisa. Então todo mundo aqui, inclusive nós somos todos trouxas. Porque semana passada se perdeu horas aqui desse programa e de outros. Conventa, nossa, porque o terceiro, ele vai jogar fora de São Paulo, hein? Ó, não pode, esse jogo vale muito. E aí quando chegou a arranjada, deu uma canetada. O cara quer mudar. Mas, gente, vai, ó, é tão absurdo esse regulamento, Domênico Gato, que a Penapolense, velho, era um time que poderia se classificar ontem ou poderia ser rebaixada. Você viu, tá certo? Que coisa ridícula. É tosco. Se tava a Penapolense vencesse o jogo, tava na próxima fase do Paulista. Você viu que tinha um perdeu, momento, foi rebaixado. Tinha um momento do jogo, é tava 0x0 Penapolense, tava 0x0. E se eles fizessem 1x0, eles classificavam pra sempre as quartas. Uhum. Se eles tomassem um gol, se eles fizessem um, eles classificavam, se eles tomassem um, eles caíam. Uhum. Viu? Deixa Olha eu falar. Que coisa escrota. Deixa eu falar uma coisa. Escrota. Gente, é deixa tosco. Eu falar uma Fala, coisa. Rodrigo. Na fórmula tradicional, a audiência da TV é muito maior. Consequentemente, o que é maior? Mais dinheiro, mais bicho, mais arrecadação. Ou seja, se tem mais audiência, tem mais patrocínio. Oh, mas o... só pra finalizar aqui, vamos finalizar aqui, porque senão vamos ficar até amanhã. Hoje tem só pra passar a informação aqui, ó, de acordo com o regulamento da organização de arbitragem da entidade máxima do futebol, é permitida a exibição de marcas nas camisas dos juízes, ok? Certo. No entanto, apenas se não houver conflito de interesse. Aí vem aqui, ó. Anúncios de patrocinadores nas camisas de árbitro serão permitidos somente se não criarem conflitos de interesse com nenhum dos times participantes. No Palmeiras tá aí. Caso isso aconteça, inclusive, o árbitro não deve utilizar nenhum anúncio na camisa, diz o trecho do artigo 15 do regulamento. Tá certo? Aí a informação aqui, ó, abre aspas aqui, ó. Ah. A FIFA manda e organiza os campeonatos dela. A Federação Paulista tem o seu próprio regulamento, tem o seu próprio jeito de agir e as suas próprias regras. A FIFA faz o que quiser com os campeonatos dela. Com os da Federação Paulista, a gente é que resolve. Nossa, que não vamos voltar atrás, não há nenhuma possibilidade. Completou. Essa frase aqui é de quem, Bá? Tá aí, ó. Não, Coronel Marinho. Coronel Marinho. Então, Domênico Gato, ó. Tenho pelo Coronel Marinho, Domênico Gato, o maior respeito possível. O Coronel Marinho é um cara aí do bem, conheço o Coronel Marinho pessoalmente, gosto muito dele, mas essa frase dele foi infeliz. Foi feliz, Domênico Gato, porque é claro que existe um conflito de interesses. É claro, é evidente, você que é palmeirense sabe disso. Sim, se fosse com o Corinthians, então, ia ser a mesma coisa. No jogo do Palmeiras contra o Botafogo, eles vão pôr, os lados vão pôr essa camisa também? Não, mas em qualquer jogo, não pode. O Palmeiras faz a final. Vai ficar do Palmeiras com os caras? Por favor. Passa pra mim, o jogador fala, passa pra mim. Mas é estranho. Por favor. Eu sou palmeirense, hein? Mas acho estranho pra cada... Porra. Por favor, deixa o microfone aí que capta melhor. Tá o regulamento, olha o que você faz com ele, ó. Por favor, aqui, ó. Vamos rasgar o regulamento. De novo. Não serve pra nada. O regulamento dizia que o quarto é jogar fora de São Paulo. Tá, e ele vai jogar em São Paulo. E que o juiz não pode ter patrocínio em São Paulo. Tricolô! Chupa Lusa! 3x0. Boa noite. Deixa eu falar um negócio. O São Paulo fez serviço sujo. O São Paulo parecia aquele treinador da menina de ouro que vai lá e desliga o aparelho, Domênico, sabe? Não, porque a menina empurrou ela, deixou bater a cabeça. Tá morto. O São Paulo fez serviço sujo. O São Paulo fez igual o treinador da menina. Foi lá desligou o aparelho. Vou dizer uma coisa pra você. O São Paulo foi lá e jogou o cal no cadáver. São Paulo terá um longo tempo de azar por isso. Ah, para. Eu que derrubei a portuguesa. Os caras foram incompetentes o jogo o ano inteiro. Deixa eu falar um negócio mais importante. Ontem eu tava em casa. Você tava em casa? Tava. Você não tava no campeonato teu lá, não? Menos X-Burger? Eu tava cabeça em outro lugar. Menos X-Burger? Cabeça em outro lugar. Celular com... Zap, zap. Você tem WhatsApp, Lucha? E vou dizer uma notícia em primeira mão pra vocês. Tive informação. Vou falar. Pode ficar feliz. Pode ficar. O próximo técnico do São Paulo será Vanderlei Luxemburgo. Já que eu ouvi, a voz do povo é a voz de Deus. Não, não será. Eu comprei. Pera só um minuto. Não será. O Sombra ele não quer. Vai... Então tá bom. Queiro, acha não. Que é muito caro. Então tá bom. Eu tô falando sério agora. Informação minha. Quente. O Vanderlei Luxemburgo vai ser o próximo técnico do São Paulo. Quer apostar comigo? Não falou português. Aposte comigo, então. Deixa eu falar. Ontem eu paguei 5 mil ingressos. Mas São Paulino tá no campo, os caras gritaram. Vanderlei! Vanderlei! E deu certo. São Paulino achou o salário dele muito caro. São Paulo ganhou 3x0 ontem, não teve a estreia do Renan. O moleque foi bem. Estreou aonde? Não foi bola no gol, porra. Foi duas bolas. Foi bem. Né? O Abelão aí praticamente descartado, né? Absurdo, porque o Abelão. O cara vai. Olha a proposta dele do mundo árabe: 15 milhões em 2 anos. Tem chance? Nenhuma, né? É difícil. De dólares. É. Domênico Gato, quanto vale o seu sossego? Meu sossego vale mais que esses 15 milhões de dólares aí. Para, Domênico, meu sossego vale mais do que essa merreca aí. Merreca? Sabe por quê? Domênico Gato, volta a falar, volta a falar. A mulher do Abel Braga é uma entojada. Ela vai chegar lá, porque toda mulher é. Quando vai morar assim no... Tá dizendo que a mulher manda nele? Ah, mas não é nele, Bolonha. A mulher, ela inferniza a vida do macho. Sim. Isso acontece em qualquer espécie. Pode ser, o ser humano, pode ser cachorro, pode ser cavalo. Sim. A mulher, quando ela quer, Domênico Gato, a fêmea, ela inferniza a vida do cara. Depende. Tá certo? Ela inferniza. O negócio é o seguinte, Abelão, é mais fácil você permanecer no Brasil, é mais fácil você manter a sua casa. Adianta, ele tem uma casa lá, Domênico Gato, gigantesca. Usa pra férias, tá certo? É a casa de veraneio. Ah. É a casa de veraneio. Abel Braga, permaneça no Brasil, tá certo? Tenha sua vida aqui, porque se você levar sua mulher pro Oriente Médio, ela vai mais cedo ou mais tarde atazanar a sua vida. Você não vai trabalhar tranquilo. Não adianta, que eu tenho informação que o Vanderlei Luxemburgo será o novo treinador de São Paulo. É? É. Mas quente? Quentíssima. Zero chance de erro? Ah, erro sempre você tem. Quando ele chega, então? Quando ele chega? Não teve essa informação, mas será o novo treinador de São Paulo. Não, mas pra quando? Agora. É o próximo treinador de São Paulo, agora. Esse próximo treinador. Não, fecha então amanhã? Não tem o Abelão, não tem... Fecha amanhã? Sabela, não tem Sabela, Sabeja. Ele vem pro segundo semestre, né? Mas fecha quando? Agora, Vanderlei, o próximo treinador de São Paulo, Vanderlei Luxemburgo. Até o final de semana ele tá aqui, então. Não sei. Confere isso, vai fechar com São Paulo. Posso falar a verdade? Eu que sou jornalista, porque vocês aí que são letrados... Eu falei no meu programa, que é bom pra caramba, que o Robinho ia jogar no Palmeiras. Mas tá jogando. E tá jogando o Robinho no Palmeiras. Robinho no Palmeiras. Robinho. É o Robinho. Olha, deixa eu falar. É que é pé no peito, velho. Você é a mãe de Napa, acertou? Fala, sou bom pra caramba. O Luiz voltou a treinar aí. O Luiz. Deve ficar fora do... Tá falando que nem o presidente. Da quarta. O Luiz. O Luiz. Da quarta. Bota o... Das quartas de finais, né? O Luiz deve ficar fora. E hoje surgiu uma notícia aí que o Atlético de Madrid tá de olho no Souza e no Rodrigo Caio. Mas quem plantou essa, hein? Olha, o Souza que jogou, né? Foi pra seleção, tá vendo? Já pintou. Já pintou. O Atlético de Madrid, o técnico é Diego Simeone. Acho que ele não sabe nem quem é Rodrigo Caio, velho. O Kardec operou hoje, tá tudo bem, né? Vai ficar 6 meses fora aí, né? Vamos aguardar aí pra ver quem é o novo técnico do São Paulo. Me falaram hoje, realmente, e... Qual a informação que você tem? Acertei, Mota? O Lucha tá bem perto. Peraí, deixa eu falar um negócio. Só tem uma questão aí que tá pegando. Será o novo treinador do São Paulo? Só tem uma questão aí que tá pegando. Fala comigo. Eu vou falar um negócio pra você. Por que você pediu poder... Posso falar? Você não deixa eu falar, porra. Dentro do aspecto profissional, eu acho que você precisa fazer o que dentro do clube de futebol. Você vai largar o... Deixa eu explicar pra você. Deixa eu explicar, porra. Dentro do aspecto profissional do clube de futebol, deixa as coisas no ambiente que precisam ser, tá certo? Modificadas. Ah, deixa eu explicar pra você. A nível de relacionamento macro? Coisa que já tá há muito tempo no clube. Ontem mesmo já falei pro Rogério, você não tá em casa. Só pra mim falar. Só pra mim falar, porra. Deixa eu falar. Rogério Ceni, eu falei o quê? Afastado. Tá fora do jogo. Já afastei. O Luiz Fabiano tá velho. Afastei. O presidente, que parece o Leão Lobo lá, o Aidá, tá afastado. O Mota. Ficar falando muita bobagem, derrubou o... Bota, derrubou o Muricy. Ô, tonto, aqui que ficar falando mal de mim, tá afastado também, a gente tá muito tempo aqui. Deixa eu falar um negócio. O que você achou do povo gritando, Vanderlei, Vanderlei. Tá bom, chega. Daqui a pouco falamos mais sobre isso, mas agora... Here comes the portuguesa! Ih, amigo! Momento agora um pouco, só vou pedir aos amigos, pode contar no relógio aí, 30, 60 segundos, eu preciso de um minuto, sério. Não, ô mano, é o seguinte, ontem eu falei um monte aqui, o mano contou uma história muito animada aí do soldado. Não é animada, é triste. Não, mas foi legal, você interpretou bem. A história era bonita. A história era legal. É. Foi um puta do sucesso, tal coisa. Hoje, eu tinha dito que ia cair porque eu conheci o time e vocês viram, quem não viu muito, viu ontem. Eu vou dizer uma coisa pra você, cara, sinceramente. Esses caras da Portuguesa, aqueles que venderam o campeonato pro um time carioca, que o Ministério Público ficou de apurar e não apurou, vocês tiraram... Não, Mota, falando sério, agora é sério. Tiraram do torcedor da Portuguesa, é 1.000, é 2.000, é 1.500 que vão. Eu quero que se lasque, cara. Eles iam. Tem gente dentro da Portuguesa, o cara que tinha o barzinho em frente, e tirava ali o sustento dele, daqueles caras que frequentavam o jogo. Tinha um restaurante lá dentro da Portuguesa. Tinham pessoas que tinham a sua rotina de ir num jogo da Portuguesa final de semana, levar os seus filhos. Eu tenho filho, eu torço pra Portuguesa. Eu tenho um filho de 2 anos e 3 meses que eu não consegui levar no campo. Sabe por quê? Porque alguém vendeu um campeonato. Alguém manipulou uma coisa que a gente acredita. Eu venho todo dia aqui pra rádio. A gente vem aqui falar de futebol, debater futebol, porque a gente acredita no futebol. A partir do momento que alguém vende, manipula, zoa o sentimento das pessoas, tá? E tá aí por cima da carne seca e ninguém fala nada. Será que vale mesmo a pena, cara? Numa boa, cara. Vocês, dirigentes, conselheiros, cara que quer vender o Canindé por muito menos do que ele vale, pra embolsar mais dinheiro. O Ministério Público que apurar, até agora não apresentou nenhuma acusação, nada. Numa boa, cara. Vocês estão manchando a Portuguesa, que é um clube que tem uma história maravilhosa. A melhor localização pra se ver um jogo de futebol. Quem já foi ver um jogo no Canindé, sabe quanto é bacana, quanto é de perto ver o jogo o jogo da Portuguesa. Como é legal estar no dia a dia. Como é bacana. Tô falando sério, Rodrigo. Quando é bacana. Cacete. Vocês, o que fizeram não se faz com as pessoas. É uma instituição. Eu tô falando aqui da Portuguesa de Esportes, que é quase centenária. De um clube fundador da Federação Paulista, que só sabe engordar os seus cofres e os clubes de futebol à míngua. Vocês, dirigentes da Portuguesa, eu não sei como vocês olham para os filhos de vocês. Se vocês têm filhos, né? Porque filhos de alguém vocês são. E você sabe filho do que vocês são. É isso que você está pensando aí no seu carro. Eles são filho disso aí mesmo. Gente, o maior escândalo de corrupção do futebol brasileiro. E acabaram com o clube. Alguém lá dentro se vendeu. Tenho dó, não. Não tenho dó. Porque quem elegeu esses presidentes, as pessoas para gerir o clube, foram lá dentro do conselho. Então, quem fez a merda, que coma. Só que é o seguinte, fez e fez junto com mais alguém. Porque alguém pagou. Alguém descobriu. Alguém não apurou. E o futebol brasileiro virou isso. Com toda a dignidade, toda a sorte do mundo a esses caras que trabalharam esse ano na Portuguesa. E podia parecer um Sérgio Romano. Eu fiquei sabendo, mano, sinceramente sabendo, que jogadores passaram fome. Fome, cara. Não tinha o básico. O Gatorade, eu brinco aqui, mas o Gatorade devia ser um pacotinho de Tang, 2 colheres de açúcar e 1 de sal. Vocês estão de brincadeira. Aonde já se viu? Sinceramente, fechem o clube. Vendam, embolsem o dinheiro que vocês quiserem. Vocês não têm competência para gerir uns secos e molhados. Eu fico muito triste. Eu entrei aqui pro mundo do rádio, entrei aqui na Rádio Energia 97 no ano de 2000. Dia 16 de outubro de 2000, sendo Portuga. Porque eu ia em jogo da Portuguesa, gostava do Denner, nunca escondi que meus familiares são argentinos e eu torço pelo Boca Juniors. Só que eu aprendi com o Denner e fui lá no Canindé ver Roberto Dinamite jogar. Tá? Eu ia com os meus amigos lá. Em 1985 eu tava no Morumbi. Eu vi a Portuguesa chegar na final de 96. Eu vi um Canindé lotado em 98 perdendo a semifinal pro Cruzeiro. Eu vi o Castrilli tirar a Portuguesa de uma final de Paulista de uma forma incrível. Eu vi times da Portuguesa, rapaz. Vocês não sabem com o tamanho da história que vocês estão mexendo. Tem gente lá dentro que sobrevive disso, funcionário que é pai de família, que tem honra e vergonha na puta da cara. Que vocês têm. Calma, Portuga. Olha, só pra encerrar, graças a Deus, devido ao monte de coisa que a gente faz aí, e graças a Deus a gente comenta de futebol aqui, de outros times, tem umas imitações aí, é um humorista mais ou menos, eu não dependo da Portuguesa aí pra viver e sobreviver. Mas eu cheguei ao rádio através da Portuguesa de Esportes. Pra mim, ontem vocês mexeram com um pedaço da minha história. É a minha história, assim como a história do monte torcedor. De um monte! Vocês não tem, olha, fechem o clube de uma forma diga, parem com isso, pra mim deu. É que agora o Portuga ele tá nervoso, mas o Portuga, o negócio é o seguinte, a Portuguesa não caiu ontem. Parabéns. A Portuguesa, oficializaram o rebaixamento da Portuguesa na noite de ontem, tá certo? Verdade. Mas a Portuguesa já caiu há muito tempo, cara. Verdade. Ontem foi apenas aí o momento de oficializar de vez o rebaixamento da Lusa, mas o Portuga. Tá certo. Assim como o Mar, o futebol é aquele negócio que ele se recicla, ele vai e volta, vai, tá certo? Mano. Eu acho que a Portuguesa, ela tem um projeto interessante aí nas mãos, tá certo? Tem uma empresa aí. Cuidado, a mano. A Kaufmann, que tá tentando comprar o Canindé, tá intermediando isso daí. A Portuguesa, se conseguir fazer um projeto, tá certo? De venda do terreno, fazer sei um não, estádio talvez um pouco menor. Porque a Portuguesa não precisa de um estádio pra 35, 40 mil pessoas. Faz um estádio pra 10, 12, Domênico Gato. Pra Portuguesa tá bom pra cacete já. Mais estruturado, tá, né? Mas, querendo ou não, aquele pedaço que você locar, tá certo? Pra aquela empresa, ou então vender... Você pode adquirir um bom dinheiro com esse terreno que a Portuguesa pode ser que tem em mãos ali para poder vender. Você pode fazer uma parceria, Domênico. A Portuguesa vai ter fins lucrativos, tá certo? Aquele terreno hoje do Canindé, a Portuguesa tem uma baita estrutura ali. O clube é deficitário, o estádio é deficitário. Nada ali funciona, não, só entendo, tem despesas. Mano, eu entendo, mas é difícil confiar nos caras que estão lá. Isso que é o complicado. Chega, vamos falar depois. Os ouvintes querem participar, vamos lá. Eu preciso dar um recado de HDI Seguros. É, meus amigos, você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Recorde difícil de bater, não é verdade? Mas quer saber, olha, é difícil de bater mesmo, é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem contar com a HDI. Vai por mim, hein? Acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? E tem mais. Com a HDI, você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bateu o caco? É só passar em um HDI Bate Pronto, porque em poucos minutos você já sai com autorização para o conserto. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Estádio 97, pela Energia 97, em nome também aqui de... Ah, vai falar de Pirelli, né, Beja? Olha só, amigão, agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do carro. É o seguinte, presta atenção, hein? A Pirelli tá com uma promoção simplesmente imperdível. Vou repetir, é imperdível mesmo. É a promoção número 1 Pirelli. Olha como é simples. Na compra de 3 pneus, o quarto é o quê? Grátis! Não, o Benja não tá louco, não. Vou repetir. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. É isso aí. Você compra 3 pneus e a Pirelli lhe dá o quarto totalmente grátis. Então, se você estava esperando a hora de trocar os pneus do carro, amigão, a hora é essa. Procure o revendedor oficial Pirelli mais próximo e aproveite. É a promoção número 1 Pirelli. Somente na rede número 1, a rede oficial Pirelli. Consulte o regulamento da promoção em Pirelli, não esquece, em Pirelli com 2 L's, pirelli.com.br. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito melhor. Pirelli! Boa, Benjamin Pirelli, esse é o Estádio 97 em nome do Grupo Esser, um nome construído com história, Valetão Pneus, revendedor oficial Pirelli, Perfect Brasil, existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas som é Perfect, hein? Peça com perfeição, peça Perfect e humano, agora vem com o recado da Bozano, né, mano? Opa, isso aí, Domênico Gato. O bagulho é louco, hein? Quinta-feira, chegando no final de semana, hein? Hora de afiar a espada, porque os caras vão sair pra atropelo aí, mano. Tem que estar bem barbeado, hein? É verdade. Ô, barbudo nojento, tem que fazer essa barba aí, rapaz. Tá louco, mano? Quem tá barbudo? Olha lá, tá parecendo um mendigo, Bolonha. O Bolonha, vou dar um kit pra ele aí. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigons. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar sua pele tá áspera, sua pele tá quebradiça, vai ficar zero bala, cara, garanto para você. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Pode fazer aquele topetão, aquele moicano, enfim, você decide. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai passar o desodorante de manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, agora você vai estar cheirosinho. Você não vai estar com aquele cheiro de jaula, velho. Nossa senhora, tem uma pá de cara fedendo agora no metrô. Que nojo, cara. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem? Boa, mano. Vamos lá pra primeira ligação e vamos fazer o seguinte, já vamos por um momento sem parar, né? Momento sem parar do estádio 97. Três ouvintes na sequência. Com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia, sem parar em todo lugar. Já tocou aqui o Asdrubo, ó. 3284-7097. Vamos aos ouvintes. Alô? Alô? Quem fala? Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem. Tudo bom, Jefferson? Caraca, consegui, baralho. Boa, meu velho. Quase conseguiram. Quase conseguiram. Pô. Vai conseguir. Eu quase consegui. Já não tem muda. Jefferson, eu consegui liberar. Alô? Jefferson do quê? Jefferson Oliveira Santos. Quantos anos você tem, Jefferson? 33. Não vou falar que é a idade de Cristo, né? Não, eu quero meu parceiro de Cristo. Não pode, não pode, é verdade. E o bairro qual é? O Benja não tá aí, né? O Benjinha está. Fala que eu acerto. Ah, mas eu vou falar, é Ferraz de Vasconcelos. Conheço. Eu conheço. Perto do Itaim Paulista. Tá, o novo GPS. Perto do Itaim Paulista. É ou não é? É, lógico. Olha lá, olha lá. Aí, ó. É ZL, né? ZL. Perto do Itaim Paulista, São Miguel Paulista. É. Isso. Né? Avenida Nordestina, Poá, tudo ali. Ah, Poá já tá longe, ó. Que beleza. Tá certo, e o time qual é? VL, só pode ser o Corinthians, né? Ah, Coringão, mano. Tem que ser o Corinthians do mundo. Ó, amigão. Mas usa chinelo de dedo, domina, né? Domina. Daquele jeito, mano. Coringão dominando a Zona Leste, olha, a cidade de São Paulo inteira, mano. Ô, amigão, o Coringão empatou ontem com 15, mas era um jogo praticamente treino pro Corinthians, o time bem em campo, enfim. Você ficou preocupado com esse empate? Porque a mídia gosta de querer pegar no pé do Corinthians quando o Corinthians empata, cara. Foi só aquecimento, só pra treinar a molecada, o Malcom que tá, que vai aí, colocar o Romero, que eu não sei se vai, se não vai. O Wagner Love fazer mais um gol. Não, assisti o jogo, tranquilo. Então é isso aí, só pra brincar, cara. Eu e minhas filhas assistindo o jogo, só tranquilo, não teve. Deu um sustinho lá, mas quando acelerou um pouquinho, já foi vir o jogo. É, cara, eu vejo aí alguns radialistas, alguns comentaristas de TV. Não, porque o Corinthians empatou contra um 15 de Piracicaba, deveria ter vencido. Isso é verdade? Aqui. Gente, tá de brincadeira. O jogo do Corinthians é igual o que eu te falo, sempre tem um final feliz. Mas não era necessário, né? É, cara, porra, sabe, é complicado. Você concorda comigo, mano? Concordo, 100%. O time do Corinthians é o time a ser batido esse ano. O time do Corinthians tá invicto, tá certo? Ainda tá invicto. O pessoal aí pegando no pé. Ah, não, mas pô, tinha que ganhar do 15. Tinha que ganhar o quê, velho? A motivação do Corinthians ontem pra entrar em campo contra o 15 era zero. Era zero. Tá certo? Agora o Corinthians, ele pega a Ponte Preta, cara. Na minha opinião, aí é o time mais forte desses aí que se classificaram aí, a não ser os times grandes aí, esses times considerados do interior. Preocupa? Português, a Ponte Preta não vai oferecer risco nenhum, viu? Pelo que eu vi ontem também do jogo deles lá. Olha! Ah, velho, numa voa, cara. Vai, jogo único, vai lá, gente. Tem cachorro morto, vai. Ô, Domingos, sinceramente, o time grande... Domingos, o time grande que perder de um pequeno nesses próximos jogos aí... Mas tem que apanhar de toalha molhada, suada. Ano passado aconteceu. Tem que apanhar. O Palmeiras perdeu muito ano, o Santos perdeu muito ano, o São Paulo, o Corinthians perdeu pra Ponte. Tudo errado. O São Paulo perdeu pra Penapolense. É tudo errado. Pode acontecer um jogo só. Mas tá errado. A Ponte Preta ontem tomou uma escovada. Mas ninguém tá dizendo que tá certo. Temporada, já os times grandes estão voando. A Ponte Preta ontem tomou uma escovada do Capivariano, tomou 3-0, mas a Ponte Preta também já tá classificada. Ela jogou com reserva, hein? Não, mas então, o Corinthians também jogou com reserva. Mas eu tô falando, esse jogo que a Ponte fez ontem aí não serve como parâmetro, porque o time da Ponte Preta, na minha opinião, é um time bem montadinho, assim. Sim. Não é uma porcaria, não. Sim. Quando o Corinthians perdeu pra Ponte em 2012, e ali começou o título da Libertadores e Mundial do Corinthians, era com uma probabilidade de acontecer uma falha individual ou um erro de arbitragem. O que aconteceu naquele jogo? Uma falha individual. O goleiro que era a mão de... Graças a Deus. Mas pode não acontecer. A bola passou. Pode acontecer de novo. Sim, Domingo, mas a probabilidade disso acontecer no futebol, mas os quatro grandes. Mas pode acontecer. A gente fala que pode, mas como antigamente. A gente fala que pode dar uma expectativa pra chamar a atenção pro jogo, essa é a verdade. Porque qualquer um em sã consciência fala aqui que pode, mas ninguém aposta um real. Ninguém põe um dinheiro aqui e fala, ó, eu aposto que vai, eu estime aqui, eu vou dar um dinheiro aqui, que um dos quatro vai ficar fora. Porque ninguém faz. Não, mas é difícil. O negócio é o seguinte, cara, com relação à Ponte Preta, eu também não vou levar em consideração esse jogo, caso o Corinthians perca. Porque uma hora ou outra, o Corinthians ele vai perder. O Corinthians ele vai perder. Tá jogando bem? É o melhor time do futebol brasileiro? Acredito que seja. Eu quando falo aqui que o Corinthians tá voando, etc e tal, eu não tô sendo fanfarrão, não. É que o Domênico às vezes coloca a vinheta e dá a impressão que eu tô sendo fanfarrão. O time do Corinthians hoje é o time que tá jogando o melhor futebol no Brasil. Eu coloco o momento, não sou eu. É, o senhor pede pro árbitro aí, o árbitro vai lá e coloca a vinheta. Mas não tem nada a ver com esse troço. Mas o negócio é o seguinte, o time do Corinthians mais cedo ou mais tarde ele vai perder, tá certo? Isso daí é fato. Mas se acontecer de perder para Ponte Preta agora no final de semana, coisa que eu acho difícil também, porque o time do Corinthians está embalado, mas que perca com dignidade. O torcedor não vai ficar, não vai ficar puto, Domênico Gato, quando o Corinthians aí tiver que perder. Acho que não. Vai perder? Vai acontecer, mas cedo ou mais tarde vai acontecer. O que o torcedor fica puto, o cara fica com raiva mesmo. Perder sem vontade. É, né? Quando o cara não se dedica, quando o time não vai pra cima, é com vontade, tá certo? É, não rala a bunda no chão. E, ó, amigão, por falar em jogar com vontade, o Corinthians parece que vai adiar mais uma vez aí o acerto com os jogadores ali que o Corinthians tem algum direito de imagem, alguns bichos, algumas premiações atrasadas. Parece que vai agora ser feito o acordo na semana que vem. Tava proposto aí pro final dessa semana, parece que a semana que vem acontecerá esse acordo. E aí, precisa quitar logo esses caras aí, meu, porque os caras estão correndo aí. Falar a verdade, isso aí me preocupa muito, porque chega uma hora que a situação vai ficar insustentável, né? E querendo ou não, uma hora isso fica insustentável pode atrapalhar dentro, né, de campo. Não, vai, é querendo vai. Ou não, ô amigo, o negócio é o seguinte, eu acho que o jogador ele é bem remunerado, tá certo? O jogador não vai morrer de fome, não vai. Mas todo mundo se pauta, Domênico Gato, o seu padrão de vida. Você tem aí, talvez, aí uma pauta em cima do seu salário. Você fala, se eu ganho X, eu vou ter um padrão de vida X. Certo. Se eu ganho Y, eu vou ter um padrão de vida Y. E o que é combinado não é caro, mano. Os investimentos, tá certo? Eles são proporcionais a isso. E os jogadores aí não vão morrer de fome. Muitos deles aí já jogaram muito tempo até fora do Brasil, já devem ter um pé de meia. Concordo plenamente. Mas a bola que esses caras do Corinthians estão jogando, os caras estão correndo na ladeira, mano. Os caras estão correndo na ladeira mesmo. Tá certo? Os caras estão aí dando sangue, os caras estão se dedicando. Eu acho que a diretoria do Corinthians deveria fazer um esforço, por mais aí que eu sei que a situação tá russa aí, o mercado aí também tá complicado, o mar não tá pra peixe, mas a diretoria do Corinthians aí tem que quitar logo esse dinheiro com esses jogadores aí, com Danilo, com Sheik, com Elias, com Renato Augusto, com Guerreiro também, porque esses jogadores, cara, numa fase decisiva, eles precisam estar com a cabeça tranquila, velho. Tá certo? Seja no Paulista, pode ser na Copa do Brasil, pode ser no Brasileiro, pode ser na Libertadores, enfim. Esses jogadores, quando chegarem num momento decisivo e crucial, os caras têm que estar focados somente na partida. Eles não podem estar pensando, mas pô, eu investi um dinheiro Y ali, já tá faltando, pô, tô tirando da minha reserva. Diretoria do Corinthians tem que se coçar, mano. É, ou não é? Isso tem que estar urgente, mano. Mas isso aí, mano. Da tripa coração e a diretoria tem que correr atrás do rabo lá e quitar isso aí, porque mas que eles vai contam? Ficar insustentável. Eles contam que o Corinthians siga na Libertadores e cada jogo de Libertadores que você tem de local, principalmente sendo uma arena igual do Corinthians, e com os ingressos na quantia que tá, e tá tendo procura, tá? Na Libertadores o Corinthians vai, gosta da competição. A gente gosta mesmo. Eles estão contando com as rendas, né? Pra tentar sanar isso aí. É claro que é um buraco muito fundo, pelo que eu fiquei sabendo, mano, mas tem que tentar quitar. Amigo, mas a renda não paga jogador. Não, ajuda, Mota. Se eles tiverem... Eu saiba, o dinheiro que ganho na arena fica na arena, não é, mano? Mas você sabe que se tiver um rombo muito grande no futebol, a arena pode esperar um pouco. O que não pode esperar são os jogadores. Deixa eu falar uma coisa pra você, velho. O Corinthians, vamos falar de uma coisa que pra mim importa muito, e ontem teve uma rodada meio aqui decisiva, de Taça Libertadores da América. Ontem, mano, o River Plate escapou de estar fora da competição... Por 10 minutos, ele perdido de 2-0, e em 10 minutos ele fez 2 gols. E é bem provável, ouvinte, que o River Plate, se ele conseguir a classificação dele, que ele fique ou a última colocação de todos os segundos colocados, ou a penúltima. Então ele pode pegar, provavelmente, ou o Corinthians, ou o Boca Juniors. Aí vocês vão ver o tamanho daquele. Hoje o Boca joga, mano. E hoje, se o Boca pode perder ponto em algum jogo, mano, é hoje. Ele joga no Uruguai contra o Montevideo Wanderers, que é vice-campeão uruguaio, e é o jogo mais complicado que ele vai ter na rodada aí. O que vocês acham? Gostaria de pegar o River Plate hoje? Vai. Não vai ganhar pra poder deixar o segundo lugar. Vai deixar o primeiro lugar pro Corinthians. Será? Pra não pegar o River. Você acha que pode ter isso? Vai amarelar pro River. Eita. Eu acho que nessa Libertadores, Portugal, por mais que o Boca aí esteja fazendo a melhor campanha, aí se a gente colocar como critério de desempate aí os gols que o Boca fez... Que goleou todo mundo, só tem bêbado nessa chave do Boca Juniors, cara. Só tem morto nessa chave. Volto a falar aqui, o Boca entrará frio nas oitavas de final, cara. O Boca não tá tendo parâmetro. Pelo amor de Deus. Então, cara, ó, os caras já tiveram Maradona, já tiveram Riquelme, hoje os caras aí exaltam o Lodeiro. Contento com o Lodeiro. Tá jogando bem, velho. Jogando bem, só tá pegando bêbado, Portugal. Para. Não, mas no campeonato argentino também jogando bem. Ô, amigão. O time da minha rua ganha deles lá. Eita. E vai ganhar mesmo, porque o bagulho é louco. Mas, ô, amigão, manda aí seu placar, velho. Corinthians e Ponte Preta, às 4. 3-1. Nem esperou terminar de falar. 3-1. Quando eles pegaram a Ponte Preta às 4h20 da tarde no sabadão. 3-1 pro Coringão, você acha? 3-1. Eu vou estar na faculdade, mas saindo da faculdade, eu direto pra lá. Boa, mano. Tá certo então, mano. Quer mandar um abraço pra alguém? Abraço pra vocês aí. Eu mandei um e-mail pra vocês, um dia desses vocês não responderam, mas tudo bem. Mandei um e-mail falando lá das cotas, porque o Corinthians ganha mais que os outros. Porque, né? A audiência é maior mesmo, é histórica. É. Mas um abraço a todos vocês aí. Ainda bem que eu todos os dias voltando no trabalho aqui. Né? Estou aqui na. Agora estou no treino já com o Pedro, mas escuto vocês todos os dias. Aí. Abraço, obrigado. Parabéns a vocês. Boa, Jefferson. Valeu, obrigado, irmão, obrigado. Abraço. Cadê o Mota? Chupa a Mota. Já tá chupando. Mas o pai estádio aí, 97 na Energia 97, momento sem parar do estádio 97, gente. É, momento sem parar, são três ouvintes na sequência. Com o sem parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar. Ó as drogas aí, ó. Já? Alô? Alô? Quem fala? É o Bruno. Fala, Bruno, tudo bom? E aí, Domênico, tudo bem? E aí, baralho, consegui! Olha, daqui a pouco, direto da cadeia do meu programa. Bruno, vai explicar. Por que ele retalhou a mulher? Triste. Bruno, o que é, Bruno? Bruno Ostan. Otan. Ostan, O-S-T-A-N. Ah, você Ostan. Tá no banheiro, Bruno? Você tá com uma voz? Tá. Tá no banheiro, não tá? Tá. Quantos anos você tem, Bruno? 28. E o bairro que você mora? Eu moro... Melhorou. O Benjinha tá aí, né? Tá aqui. Ah, ligou! Eu moro no Baeta Neves. Baeta Neves é Zona Oeste. Tem uma boa rima o Baeta. São Bernardo. Não, não, tem burro. Dois. Tem dois. Burro é o outro aqui também. Ó. É Corinthians, né? É só fazer a cotovelo lá que chegou. Cotovelo. O Portuga tá mais esperto do que o Benjinha aí, hein? Não. Esse aqui é o Bolonha, o Puff. É. E o time aí, o Bruno? O time do time é fácil, é Palestra. Mas você que tava reclamando aí, que o time tá ruim, que não tem liga. Já reclama pra caralho quando fala aí. Mas agora você vai torcer pra quem? Pra aquele. Pros 11 ou pros 3? Eu falo. Presta atenção aqui. Falou. Eu posso falar, vocês não. Tá bom. Eu e o Bruno podem falar, vocês não. Mas você vai torcer pra aqueles três de amarelo, né, mano? Não faz mal. Se nós temos capacidade de comprar também eles, nós compramos também. Corinthians comprou toda a vida deles, né, o Bruno? É ou não é? É incrível como essa galera tem dois cotovelos. Eles compram não, tá sempre do lado dos caras e aí vem falar o quê? Vocês são o lado obscuro do futebol. Deixa eu dizer uma coisa pra você, Bruno. Eles quebraram a Parmalat. Você assistiu o jogo ontem ou não, Bruno? Claro, com certeza. É jogo ruim ontem, hein, Bruno? É, joguinho ruim. Mequetrefe, rapaz. Meu Deus do céu, hein, cara. Vamos dar um desconto, porque o Chinelinho ele não vai jogar enquanto não tiver o contrato dele ali assinado, né? Sei lá, viu, cara? Não sei não. Acho que vai jogar sim, hein? Será? Você já viu a última notícia? Não, mas tá na cara, né? Tem que jogar, né? O Cleiton Xavier tem que jogar, pô. Tem que jogar. Ele vai fazer a diferença nessa reta final agora. Pode ser. O Cleiton Xavier, se entrar bem no time, já encaixar direitinho aí com os outros jogadores, pode fazer uma diferença pro Palmeiras, sim. Pode fazer. Ele não precisa provar mais nada pra ninguém. Exato. O cara tem uma carreira que fala por si. Olha, mas só um pormenor. É claro que a maioria do torcedor... O futebol é igual o videogame. Você colocou o cara lá, o cara vai sair correndo, andando, fazendo gol. Eu acho que o Cleiton Xavier, ele não joga uma partida oficial. Eu acho que ele não joga, deve ter uns 60 dias. Mas eu prefiro ficar sem jogar 100 dias sem uma partida prática, do que um outro. Deixa eu te explicar. Na prática, a teoria é outra. Não é. Eu tô muito errado, mano. Será que o cara 60 dias sem jogar um jogo oficial, tá, entra lá e vai arrebentar? O cara não tem ritmo 60 dias parado. Tudo bem que ele não tem ritmo com o time. Tudo bem, não tem ritmo de jogo. Mas, desculpa, o Cleiton vai ter que jogar. Ele treina todo dia lá com o elenco. Tem que estar bem adaptado ao elenco, sim. Não tem conversa fiada, não. Chegou, tem que jogar. Como diria Muricy? Você foi no treino? Se o cara não tá contundido, não, você foi no treino? Qual o problema? Precisa ir no treino. Ele é bom. Eu não preciso ir em treino. O Cleiton Xavier tem que jogar. Ele é bom. Com uma perna, ele é bom. Melhor metade que tá por aí, gente. E agora? A situação dele é diferente de outros atletas, né? O Cleiton, ele vem treinando há alguns meses já com elenco. Ele não vem fazendo jogos oficiais, mas é um cara que já tem ritmo. Como diria o Azedão, evidentemente. É. Né? E só dele é estar no campo, Dodô, igualzinho, né? ele joga sem a bola. É um cara que vai saber puxar o... vai orientar o time, vai saber fazer a história, para. O cara é bom, nossa, pelo amor de Deus. Mas, gente, não é assim. O cara tá 60 dias parado. Ele tá assim, treinando. Ele tá quantos dias no Palmeiras treinando desde quando ele voltou? Ó, cara, você já escutou uma frase no futebol que diz assim... Coloca ele meia hora, ele já vai fazer chover. Você já escutou uma frase chamada jogo é jogo, treino é treino? Já escutou? É diferente, cara. O jogador precisa de ritmo de jogo. Pra vocês tudo é absoluto, não. É assim que vai então ser o é resto do, da então vida. Então é do jeito que o Richard tá falando. Bom, cada um tem um jeito de pensar. Eu acho que tem que colocar... amargura nesse programa aqui. Eu acho que tem que colocar o cara. Você tá falando, não, porque o cara não vai jogar. No coração, o cara não tem ritmo, aqui. Gente. Não é assim, cara. As coisas são devagar. Mas você vai adquirir ritmo jogando. Sim, mas não na fase final. Dificilmente ele vai render bem. Você sabe o que eu tô falando. Não é assim. Colocou... Ah... Vai estourar. Mas ele ficou no departamento médico. Se o Palmeiras tá lá, tá monitorando o cara, todo o treino, tá sabendo quais são as condições dele, e colocar ele pra jogar, então, desculpa, o Palmeiras é burro. Então o cara sabe que o cara tem condição de jogo. Ó, Bruno, mas também não vamos ficar só em cima do Cleiton. Você acredita nesse trabalho do OO? Olha, quando estavam especulando no começo do ano, inclusive você não estava muito favorável pro OO, eu também não estava aprendendo muito, gostando muito dessa ideia, mas eu acho que do mercado a disponibilidade que tinha era uma boa opção, razoável, não digo que ele é espetacular, não é um de ponta que eu queria, mas eu acho que ele vem fazendo sim um bom trabalho. Eu acho que o principal que ele trouxe para o elenco foi uma nova harmonia no clube. Hoje a gente vê que o elenco é entrosado, existe uma harmonia, e isso é muito importante para um clube de futebol. Mas a harmonia... Exemplo é a situação atual do nosso vizinho lá, que não passa por um momento bom. Sim, mas a harmonia ela vem com a chegada de jogadores novos também. Jogadores, e a comissão técnica também é determinante para isso. Ah, não sei não, viu, cara? Exemplo era o técnico que quase não conseguiu salvar a gente no final do ano passado. Medíocre, o trabalho dele não foi bom. Não, é que ele era ruim pra cacete. Ó, mas isso não quer ele dizer... era ruim e a comissão técnica também não conseguiu fazer um grupo unido. Tudo ruim. Era rachado o grupo. Tem duas semanas aqui, duas semanas, que o Domênico falou antes do jogo contra o São Paulo na quarta-feira seguinte. Oswaldo, se não ganhar do São Paulo, tem que ganhar. Pra mim já tá tudo errado, tem que ganhar do São Paulo. O que aconteceu? Aí jogou Palmeiras e São Paulo. Jogou bem. Aí o Palmeiras pegou o São Paulo morto. Mas eu esperei. Você viu que eu esperei acabar o ano e eu falei, olha, não é. Vai continuar essa pegada. Não é referência. Não continua. O próximo jogo do Palmeiras, os jogadores do São Paulo, a gente não diz aqui que o jogador quis entregar, mas o clima lá estava estranho no São Paulo. Tomara que melhor, mas estava muito ruim. O Palmeiras meteu 3-0. Certo. No jogo seguinte, ele pegou lá o Boi Vermelho, tomou 2 gols do Lulinha. Ontem, não, o Palmeiras... Foi um dele. É, um do Lulinho e do Fabiano Heller. Mas perdeu 2-0. Perdeu 2-0. Aí, cara, a coisa não anda, mas eu acho o seguinte, é muito complicado você julgar por Campeonato Paulista, eu acho que não é parâmetro. É parâmetro tudo agora bem, não é, na final. Mas você não vê no Palmeiras um trabalho, porra. Você não vê o time jogar. Ontem. Não tem desenho tático, não tem constância. O time do Palmeiras é um catado. No Exatamente, campo. É cada um por si. O treinador é ruim. Mas peraí, né, Portuga? A gente tá mudando de fase. A gente tá migrando. Tempo, né? Desde janeiro. A gente veio agora do último, em dezembro, o último jogo que a gente fez, a gente tava tentando se salvar de um novo rebaixamento. Mas justamente... Uma fase péssima. A gente tá passando por um período de transformação. Não, eu entendo, Bruno. Ninguém tá... Eu não tô defendendo aqui o fato que o Palmeiras hoje tem que ganhar de todo mundo, tem que fazer bonito sempre, mas já mostra que o caminho está sendo bem feito, tá? A gente está em fase de evolução. Mas justamente por isso que você não pode ganhar um jogo e achar que é melhor que o Barcelona e perder um jogo que é a nova Portuguesa. Eu acho que tem que ter calma. O torcedor do Palmeiras, ele está precisando de um título, cara. Se ele fizer igual o Botafogo ontem, que o Botafogo ontem foi campeão, catou a taça de 2010 porque não tinha taça. Você ficou sabendo dessa? Uhum. Era a taça de 2010 pra comemorar um título. Que não, título, não tinha taxa. É simbólico, cacete. É a taça lá que eles pegaram. Que título? Guanabara. Taça Guanabara. Eles ganharam ontem. O Palmeiras, se ganhar essa taça, a taça Guanabara, qualquer porra, deixa aí. Se o Palmeiras ganhar o torneio de futebol de botão do condomínio do Domênico, o torcedor tá feliz. Não acho. Precisa ganhar algum título. Só que... De expressão. Mas pra qualquer clube também, Portuga. O Paulista vale pra eles. Vai comemorar o Paulista. Vai comemorar uma Copa do... Qualquer clube vai comemorar qualquer título. Mas o Palmeiras tem pressão, cara. O torcedor tá muito ansioso. E o Oswaldo, ele, o Oswaldo não tem crédito. Concordo. Se o Oswaldo errar um pouco na curva, se ele tomar uma guasca, vamos supor, do próximo jogo com o Botafogo, se ele perder até nos pênaltis, vai ficar insustentável para ele no brasileiro. Se ele começar o brasileiro com 3 ou 4 resultados duvidosos, ele tá fora. Na terceira ou quarta rodada do Brasileirão. Mas se ele não passar o Botafogo, ele tá ferrado. Entre ganhar o Paulista e não ganhar nada, Paulista. Não é assim, é difícil ganhar, viu? Palmeiras, você que é palmeirense. A pergunta é, entre não ganhar nada e ganhar o Paulista... Não, tem que ganhar o Paulista. É o quê? É uma evolução. Sim, tem que ganhar o Paulista. Mas é agora, difícil. Eu ainda, não, é porque tá difícil. ainda acho que o Palmeiras tem um carro muito bom. Foi dado um carro pro cara, bom pra cacete. Tem motorista. E o motorista não... Não é caminhando. Bom. É igual você pegar um carro aí, vai, vamos pegar aí. O cara aí. Dirige em quinta marcha, mas agora, em 20 por hora. Eu não tô assistindo agora, esse ano, a Fórmula 1. Quem que é o carro hoje da Fórmula 1? Quem que é? Ferrari, hoje é o... Né? Não. Hoje é as Mercedes. Sim, as bom, Mercedes. Tudo bem. É, então, eu vou pegar, qual que é o que tá competindo? McLaren? Então vamos lá. McLaren tá muito atrás. Muito atrás? É. Quem tá lá competindo? Então, o Palmeiras. Quem tá lá competindo? É sério, tá bom. Quem tá competindo? É não, Red Bull. Quem tá competindo? É o Boi Vermelho. Um, exemplifica. Não importa, exemplifica. Vai. 90% dos que estão ouvindo nem acompanha a Fórmula 1. Nem acompanha a Fórmula 1. Fórmula 1 é um esporte decadente, tá bom, chato pra bunda. Também acho. Então, pegou um carro muito bom, que dá o carro pode ser até campeão, pode ser ganhar com aquele carro, né? Mas o motorista... É fraco. Mas quando contratou, já não sabia. Ah, mas aí... O Oswaldo não é novidade, fica... gente. O Oswaldo tem 20 anos no mercado do futebol. Ah, sei lá. Aí você fala assim, nossa, ele foi campeão no Japão. O Japão evoluiu. O Japão até agora é o quê no jogo do bicho do futebol mundial? Ô, Portuga, deixa eu falar uma coisa sobre técnicos do Brasil. Acho que tá na hora de dar uma renovada. Porque assim, roda e fica sempre a mesma dúzia. Renovou. Não tô falando, não tô assim, desmerecendo o trabalho dessa meia dúzia, 8, 9 ou 10. São bons... Foram bons, já agregaram. Tá. Mas talvez, na atual conjuntura do futebol, poderia dar uma renovada, né, Bolonha, renovou. Sabe quem veio? Gilson Kleina. Não, mas não renovou. Dorival Júnior. É novo esses caras aí, velho. Ô, malandro, eu narrei jogo deles, viu, malandro? Tá eu bom, narrei, viu? Bruno, manda seu abraço, que é o momento sem parar também, tem que ser rapidinho. Hoje tem Jaque também aqui. Vamos lá, manda seu abraço pra quem você quiser. Com certeza. Primeiro, especialmente pra minha maravilhosa esposa. Esposa. Um beijo enorme pra Kate, eu amo muito ela. Aí salvou. A Lady Kate. Um abraço pra toda a galera do NBA, lá na FIAP. Certo. E pro pessoal lá na Bolsa, os colegas da Bolsa, um Chupa Gobel, um amigo tricolor. O Gobel é bom que ele veio no Natal, né? O Jingle Bell. Tá bom. É, sensacional. E um abraço pra todos vocês aí, tudo de bom. Obrigado, um abraço. Valeu. Valeu, um abraço. Seu estádio 97 pela Energia 97. Vamos lá, mais ligação. Afinal de contas, estamos aí vivendo um momento sem parar do estádio 97. São 3 ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar. Alô? Alô? Quem fala? É Ivo. Como? Ivo. Holanda? Aliás, um abraço pro Ivo Holanda, nosso amigo. Ivo do quê? Um abraço, viu? Ivo Mendes, só isso, né? Só Ivo Mendes? Não, o nome é mais completo, é Ivo de Oliveira Mendes, né? Veio 3 vezes sem juros. Gostei da pegadinha do elevador. É verdade. E quantos anos você tem, Ivo? O zumbi também foi bom. Dia 30. 3.0. E qual que é? Qual que é o bairro? Pegadinha do zumbi foi bom. Bairro. Oh. É Vila Mariana. Vila Mariana é da hora, hein? Ah, é só os barzinhos aqui do lado da rádio aqui. O lugar é bom. E o time? Qual o time? É Tricolor, né? São Paulo. Tricolor. Chi por quê? Goleamos ontem. Chi por quê? Mandaram o Muricy, os caras foram lá e meteram 3 a Portuguesa. Derrubaram a Portuguesa. Vai dar uma saída. Vai te catar, que derrubamos. Não foi eles. Derrubou foi outro. Torcedor do São Paulo tinha que ter mais paciência com o Muricy. Mano, me dá. Olha a tabela pra mim, por favor. Olha aqui, ó. Olha a tabela, e eu tenho quase certeza do que eu tô falando. Eu não lembro direito, mas eu acho que sim. Se a Portuguesa ganhasse de São Paulo ontem... Não, não dava. Acho que tinha caído, não, né? Já tinha caído mesmo ganhando. Ia cair. Então tá bom. É. A Portuguesa precisava de 2 resultados contrários. Ela precisava da derrota do Linense também, ou pelo menos o empate do Linense, e o Linense venceu o Red Bull. Então iria de todo jeito ir embora. Caiu. Gente, a Portuguesa não conta. Ontem só oficializou. O preocupante, eu assisti o jogo todo. Pra carimbar. O jogador do São Paulo ontem pegou a mangaba pra se reabilitar. O duro pro São Paulo... É quando o jogador joga mal contra o português. com todo respeito, acho que talvez esteja cedo pra julgar. Mal tal de Centurion, cara de égua, que é a cara do Rio, do cara de égua. Não, não parecido. Fala mal. Ele não conseguiu jogar bem contra a Portuguesa, mano. Eu assisti o jogo, acho que você assistiu o Corinthians, você não assistiu. Eu assisti Portuguesa e São Paulo. O tal do Centurion não conseguiu driblar os zagueiros da Portuguesa. Tem um zagueiro da Portuguesa número 3, que ele parece aqueles moleque do condomínio, que desce com a bola novinha que veio do pai. Ruim? Não acho, tem acertado no ramo errado. Dá pra ele fazer um Instituto Universal Brasileiro e mudar de ramo, o zagueiro da Portuguesa. Nossa, agora, ô Mota, ontem é a referência, falando sério, dá não, pra ontem, tirar alguma coisa? Ontem não dá pra tirar nada, porque, primeiro, o time veio... uma história Mota, no papel São Paulo é um baita time. Sim, mas uma história aí, vamos reconstruir tudo. Eu acho que tá começando tudo de novo, tá apagando toda uma história, tudo que o Muricy fez ficou pra trás e o que ele não fez também, né? Porque, na verdade, o Muricy também saiu porque mais do que ele não fez foi dar um padrão pra esse time, né? E não conseguiu. E tudo que tinha feito no final do Campeonato Brasileiro, que o time acabou em segundo, sumiu praticamente, né? Vindo com as novidades que o Muricy trouxe aí. Então, ontem, foi um jogo atípico pro São Paulo. Era reserva, misturado com alguns titulares. Um time fraco, na verdade, que nem a Portuguesa. Com muito respeito, mas a verdade era essa. Precisa ter respeito, não, porque eles mesmo não têm. O que, é que você vai ter? Pode colar pela história da Lusa. Sim, esses caras não têm respeito por eles. Mas não era um clássico como a gente via antigamente e tudo. O São Paulo foi lá, a molecada com vontade, querendo mostrar serviço. Lógico, porque quem está interessado em dirigir o São Paulo, de repente o seu Lucha, ou de repente o seu Abel, estaria com certeza, ou vai ver, ou já viu o jogo. O Milton Cruz querendo mostrar o trabalho dele, porque está também num processo de fritura dentro do próprio São Paulo. Vocês pegaram pesado com a Portuguesa, Motinha. Não precisava daquilo. Que isso, mano. Pode estar classificado. O Milton Cruz está num processo de fritura também, tanto que após o jogo, grande parte das entrevistas, grande parte da entrevista foi perguntando para ele se ele continuaria no São Paulo. E ele falando os 21 anos de trabalho no São Paulo, papapá, que ele não quer sair e que ele tem um histórico bom no São Paulo, que revelou jogadores, é campeão mundial, é campeão sei lá o quê, papapá. 21 anos de clube. 21 anos de clube. Então, ele também quer mostrar o trabalho dele e eu acho que, de repente, o que dos jogadores, dos técnicos que estão aí, que pode vir, de repente, vai demorar um pouco mais. Ele vai ficar até na semifinal do Paulista, na próxima fase da Libertadores. Tudo depende de muita coisa. Então, esse time que tá aí não é o time do São Paulo. Vai mudar muita coisa aí. Porque, por exemplo, na quartas de finais, eu duvido que o Milton vai deixar o Ganso de fora, vai deixar o Rogério de fora. Cuidado com o Ganso de fora, hein? Deixar de fora é negócio bocanha. Vai deixar de fora. Ô, Cláudio, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho a nítida impressão, isso desde a época que tinha aquela briga à idade, Juvenal, que o São Paulo só vai ter paz quando acontecer uma coisa. Quando não tiver mais nenhum cara, nem na comissão técnica, nem na diretoria, com ligação com o Juvenal antigamente. Eles estão tirando um por um. Vai sair Milton Cruz, vai sair Muricy. Isso é mudança de poder, é assim. Mas é que tá. Mas a mudança de poder era São Paulo. Mas, gente, o Aidar não é? Enquanto não sair todo mundo. Não é, mas. Mas o que eu tô falando é. Vocês não estão entendendo. Não tô falando que é São Paulo. Ele tá falando que vai mudar tudo, não importa o preço. Enquanto tiver um pouco da diretoria antiga ainda no comando, o São Paulo não vai ter paz. Ele pode trocar e pode ser melhor do que a outra. Mas enquanto tiver Milton Cruz, o Gustavo, todo mundo que era da outra diretoria, posso falar? Vai dar merda. E posso falar? O jogo do uma São das Paulo, coisas, uma das coisas que pode acontecer aí com a vida do Lucha é o Gustavo ir embora, o Ataíde sair. Então, porque o Lucha está pedindo plenos poderes para poder contratar, entendeu? Para poder assumir. Você tem medo disso? Você tem medo? Você é a favor, o ouvinte nem falou, você é a favor do Lucha, de quem que gostaria? Você Eu acho o Luxemburgo um baita técnico. Obrigado. Foi um dos melhores técnicos do Brasil. Mas com ele é strike ou canaleta. Assim. É verdade. Ou dá muito certo, ou o São Paulo é um sucesso, ganha tudo, ou ele larga o São Paulo em outubro na zona de rebaixamento. Mas é aquela questão. O Muricy é um cara que, se você der condições para ele, por exemplo, o São Paulo tem um elenco qualificado. E eu acho que o Muricy poderia fazer muito bem esse papel. Entendeu? E a que, outra questão. Ah, caiu. Caiu. É, falou, ele falou caiu. Fez igual o Muricy. Aí derrubaram ele. Ele saiu antes. Claudinho, mas eu acho que o Lucha, com esse elenco. Com esse elenco, ele pode certo. Fazer muita coisa. Mas, e não é só isso. O São Paulo vai trazer quem ele quiser. Porque o desespero. Tá certo. Não, não é que caiu já a ligação, então é não, eu sei, era um momento mas eu ia falar. Mas pode concluir. Concluir. Não, eu acho que o desespero do São Paulo e do presidente dessa nova diretoria. Da nova diretoria que quer mostrar serviço, mano. É a questão que eles querem fazer acontecer de qualquer forma. O São Paulo, a diretoria ela que está lá agora, quer um título de qualquer jeito esse ano. E eles vão fazer, vão chegar pro Lucha, se o Lucha vier, e o Lucha vai falar, eu quero jogador tal, eu quero jogador tal, eu quero. E eles vão buscar. E vão fazer das tripas coração. Então tá certo. Foi um momento sem parar, né, Sombra? Vai, Sombra. Essa foi a sequência. Sem parar com três ouvintes na sequência. Você sabe que às vezes a gente vai no shopping, né? E pô, aí pega lá o bilhete lá do estacionamento, aí você faz as compras, passeia, tá cansado, quer ir embora logo pra casa. Você sabe que tem uma mega ajuda pra quem tem o Sem Parar? É verdade, porque quem tem o Sem Parar, você não precisa ficar procurando caixa pra validar ticket. E ainda por cima, não precisa nem pegar fila. Com o Sem Parar isso é passado. Não pega ticket, não pega fila. O Sem Parar é o primeiro sistema de cobrança automática do Brasil. O pioneiro. Você usa o Sem Parar em shoppings, estacionamentos, aeroportos e agora também para abastecer nos postos Shell. E para pedir e pagar o táxi. Essa também é nova, hein? Você ainda não tem aplicativo do Sem Parar? Baixe agora mesmo. É grátis. E com ele, você encontra os estacionamentos, postos e todos os lugares onde você pode usar o Sem Parar. Sem Parar, com você em todo lugar. É isso aí, Sombra, Sem Parar com você em todo lugar, no estádio 97, em nome de Benegripe, é gripe. Benegripe, sempre se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado, né, mano? É verdade. Ô, Domênico, eu tava pensando aqui, hoje a moda dos treinadores brasileiros é o cara poder sair do Brasil pra poder fazer, talvez, aí um intercâmbio lá fora, ganhar um pouco mais de experiência com os treinadores aí consagrados do futebol europeu, etc e tal. Certo. Inclusive, muitas pessoas sugeriram que o Muricy fizesse isso também, nesse exato momento, certo? Certo. Galera, pô, o Muricy devia se reciclar, o Muricy devia isso e aquilo. Ó, tava pensando aqui, ô Domênico, o Muricy, ele poderia humildemente fazer um estágio no Corinthians com o Tite. Ah, velho. Mas é verdade. Vai dormir, Domênico, vai. Ó, vai dormir. Hoje, o que nós temos mais próximos do Guardiola, tá certo? Na América do Sul. Dele, mas tá é que tá. Tá louco. Domênico, serviria como se fosse, talvez, aí, um passatempo o Muricy. Ah. Ele não abandonaria o futebol. Ah, tá certo? Porque se o Muricy abandonar o futebol, é capaz de morrer. Você tá maluco. Mas é verdade. Mano. Igual aquele cara que é caseiro de sítio, aí vem pra cidade, dura seis meses e morre. O negócio é o seguinte. Não, tô falando sério, gente. Tô falando sério. Terminar. O negócio é o seguinte, Domênico. Imagina, o Muricy. Certo, ele não pode abdicar 100% do futebol. Certo. Não pode, mano. Senão, é aquele caso do caseiro. O cara viveu lá 80 anos numa fazenda, cuidando de gado, abrindo porteira, plantando, colhendo, enfim. O cara sai da fazenda lá, vem pra cidade, dura seis meses aqui. Não passa seis meses morre. Com atropelado de desgosto, tá certo? Muricy é a mesma coisa. Muricy, Domênico Gato, é um cara que ele tá enraizado com o futebol, tá certo? Certo. Ele vive o futebol. É verdade. Então, a partir do momento que você tem, por exemplo, um problema de saúde, claro, você não vai ficar ali no front. Você vai ficar ali, talvez, aí no stand-by, vai ficar ali no backstage, tá certo? Você vai ficar ali, talvez, ali ganhando na retaguarda. Ganhando ou não ganhando? Não, sem ganhar, porque o Muricy não precisa de dinheiro hoje. Hoje dinheiro pro Muricy é um detalhe. Então, vai pro backstage. Vai pro backstage, Domênico Gato. Aí pega e fala, quer saber? Pô, podia ir lá acompanhar o Tite. Porque o Tite é o Guardiola sul-americano. Certo. É verdade, não é lógico que é, gente. Deixa eu ver. Lógico que é. Domênico, vai lá, faz um estágio no Corinthians. Ele não vai ser xingado, ele não tem responsabilidade. Ele vai aprender, tá certo? Ele vai continuar no futebol. Tô errado, Domênico Gato? Tá errado. É, estádio 97. Boa, Domênico, mandou bem. Você não é imparcial, você não é imparcial. Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar seu carro. Mas só um é Perfect, peça com perfeição, peça Perfect. E agora o Benjamin vem com o recado da BV Financeira, né, Benja? Fala aí. Olha só, amigão, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto ou seu caminhão? É simples. Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Olha, através do site, para você ter ideia, é possível comparar preços, avaliar o seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando.

Ele falou o seguinte: obrigado pelo conselho. Não preciso falar quem é. Ah, tá. O conselho? Muricy Ramalho. Não pode ser. Verdade, né? É. Mandou aqui agora. Ele mandou, Muricy? Mandou, acabou de mandar. Ai, meu Deus do céu. Você agradeceu ele, Muroca? Boa noite. Não. Eu vim aqui me despedir de vocês, apesar que vocês não fizeram nada por mim, né, mano? O Mano é um cara, gente boa. Você gosta do Mano? É nóis, Mura. E o torcedor São Paulino, o que você acha? São Paulino é muito corneteiro, mano. Mota, eu ontem vai levar a bandeira lá, obrigado. Dá o escambau. Na hora de xingar lá, os primeiros. Tá, obrigado. Você tem razão, professor? Os caras são sacos pra caramba. Ô, Domênico. Oi. Antes de você ler algumas notícias aí. Mensagens. As mensagens aí que você vai ler dos ouvintes. Sim. É, não tem como a gente não falar do assunto, porque, meu. Assunto... Por mais que a gente tente fugir, é o assunto da vez, né? O novo técnico do São Paulo. Em todas as enquetes aí que são feitas nos sites. Do Globo, do UOL, do BOL, do Terra, do Marca da Espanha, sabe, da CNN. Todo mundo aponta o Luxemburgo aí, tá certo? Como então o predileto da torcida. Você quer saber por quê? Quer saber por quê que eu ganho? Quer saber por quê que eu ganho a Giquete? Que eu contratei Vandas Telemarketing. É uma empresa de telemarketing. Tá ligando? Ô, Domênico, você conhece o Luxemburgo, velho? Deve estar tendo Luxemburgo deve estar tendo orgasmos múltiplos. Eu chego. Sabe o que eu fiz? Deixa eu contar pra você. Entra no site pra ver. Deixa eu contar pra você. Deixa eu contar, porra. Eu chego na sala do presidente do Flamengo, abro a porta, põe os dois pés em cima da cadeira, cruzo as pernas em cima e falei, tá vendo? Abro o laptop, mas só que a gente quer, vou dele chegou. Agora, qual o site mais legal? O show do Fox, Fox Sport, é? Fox Sports. Qual mais tem? Fox, o Big. Fox Sports, Globo Sport. Abro lá, Globo Sport, Fox Sport, RedeTV. Qual mais? Mas tudo Vandelei. Então tá bom, fica quietinho você um pouquinho. Ele aparece, eu acho que eu não vou aguentar. Porque cala a boca, eu vou te afastar. Eu não vou aguentar. Vou te afastar. Vandelei tá muito excitado. Olha aqui, ó, a informação é a seguinte. Ele não está fechado com São Paulo ainda, não está. Mas eu tenho uma informação que me chegou de manhã, hoje de manhã, aqui. Quem te contou? É uma fonte muito boa, muito... Caiu no colo, essa caiu no colo. Foi minha mulher? Caiu no colo. Foi e vou dizer pra você, notinha pra todos os São Paulinos. Pode cravar, o Muricy. O Vanderlei Luxemburgo é um novo treinador do São Paulo, será agora. O novo treinador do São Paulo. Eu agradeço que a imitação vai permanecer. Vai ser? Pode me cobrar depois. Então, eu acho que só tem um empecilho aí, que é essa história aí, que ele quer plenos poderes. Não. Isso aí tá pegando porque tá vai mexer com a diretoria, vai. Não está nada pegando. O Vanderlei Luxemburgo será o novo treinador de São Paulo. Deixa eu te falar um negócio. Informação. Eu vou falar a verdade do projeto pra você. Quem eu vou trazer comigo que vai ser pra o Melo? Vou trazer o Melo. Quem mais? Auxiliar quem? Auxiliar não precisa. Se tomar vermelho, vai pra onde? Roberto Jogu. Deixa eu falar um negócio aí, Roberto Jogu. Você tem maior staff. Quem é teu staff? E se acontecer mesmo aí do professor? Dirigiu São Paulo. Você gosta de mim, gosta? Gosto, gosto muito do Luxemburgo. Vai ser qual, professor? Mas se acontecer mesmo do Luxemburgo chegar no Morumbi, ele tinha pedido o Ganso no Flamengo lá. Luiz Fabiano aí, também pediu. Isso aí não é oficial, ele não declarou mas pra diretoria ele tava pedindo aí o Ganso no Flamengo. Ah. Tá certo? Ele queria contar com o Ganso lá. Certo. Se ele acerta com o São Paulo, já mata dois coelhos com uma cajadada. Se o Ganso não veio até mim, eu vou até o Ganso. Eu posso contar tudo que eu pedi pro Flamengo? Eu pedi Ganso, Luiz Fabiano, número 1, com batata grande e molho extra. Pediu Ganso? O que eu pedi. Ganso, Luiz Fabiano, número 1, molho extra, Coca-Cola. O Ganso jogando enfiado no meio, né? É o seguinte, vocês têm que compreender, entendeu a filosofia? Eu tenho que chegar no São Paulo com grandes poderes. Por quê? Se o negócio estivesse bom, vocês não tinham ligado pra mim. Então já que vocês ligaram, vocês têm que aguentar, porra. Se vocês ligaram, vocês têm que aguentar, pode falar. Eu vejo você... Pilho, Luxo. Você tá do Rio de Janeiro vindo assim, ó. Mas rápido. Ligou no 220 esse Luxemburgo. Mas, Domênico, na boa. Domênico. Não, mas tem que vir, porra. Quer vir pra clube grande. Nada contra o São Paulo, mas, o Luxemburgo, se ele aceitar isso daí, velho, ele vai estar arrumando uma sarna pra se coçar. Por quê, mano? Sabe por quê, Domênico? Por exemplo, em termos de beleza natural. Tá certo? O Rio de Janeiro é mais bonito que o São Paulo. Importante é ficar na conta, mano. Calma, já vou chegar lá. O negócio é o seguinte. É mais pro Luxa. Beleza natural. Não é? A cidade do Rio de Janeiro nem cabe a comparação aqui com a cidade de São Paulo. Começa por aí. Primeiro ponto. Segundo ponto, grana. O que Luxemburgo ganha hoje no Flamengo, tá certo? É mais do que o salário que o Muricy tinha no São Paulo. Luxemburgo hoje no Flamengo ele ganha R$500.000 por mês. Tá certo? E o Flamengo tá pagando em dia. Terceiro ponto. O Luxemburgo, Domênico Gatto, no Rio de Janeiro, pelo fato dele ter chegado lá e tirado o Flamengo da zona de rebaixamento e mantido o Flamengo na Série A, já foi praticamente uma conquista de título pra torcida do Flamengo. Certo. Ele é idolatrado hoje pela torcida do Flamengo. Vai sair por cima. O Luxemburgo hoje, Domênico Gatto, é um navio navegando em águas mansas. Se ele chegar no Morumbi, ele vai ter que mostrar resultado, não é. Ah, mas ele gosta hoje, disso, hein? Tá certo? Ele vai ter que mostrar resultado igual ontem. Tá certo? O Luxemburgo, ele chegando no Morumbi, ele vai ser extremamente pressionado, porque ele não é uma unanimidade na diretoria de São Paulo. Não. Diferente lá do Sabedia. Tá certo? Ele vai chegar contestado, e você sabe que no Morumbi aí, aquela meia dúzia de corneteiro faz barulho, e barulho pra cacete. Faz. Tá certo? Qualquer mau resultado que ele tenha logo de início, aí já vão começar a pegar no pé do cara. Sim, vão pegar no pé do cara assim. Então, cara, pra quê? Morar numa cidade mais feia, vai ganhar proporcionalmente que ele ganha no Flamengo, vai chegar aqui contestado, vai precisar mostrar serviço pra ontem, o cara vai arrumar a sarna pra se encostar. Ele deixa quer visibilidade, ele quer desafio. Não, deixa eu só explicar uma coisa pra ele. São Paulo, maior visibilidade. Deixa eu só explicar. Ele vira o jogo na Libertadores, entra pra deixa história. Deixa eu só fazer uma explicação pra ele. Vai chegar de helicóptero, professor? Deixa eu fazer uma explicação pra ele. O futebol... Deixa eu falar um negócio, tô nervoso. O futebol... Tô nervoso. Vou aguentar esse cara. O futebol... O futebol não merece respeito e não tem orgulho. Como pobre, né? Orgulho. Quando eu fui mandar embora do Flamengo, eu fui mandar embora do Flamengo. Flamengo. Por quê? Do Flamengo. Por quê? Porque eu biquei com o Ronaldo. Eu biquei com o Ronaldo, o Dentucho. Biquei com o Ronaldo, a diretora fez o quê? Porque ele... Eu não vou falar. Depois, não te interessa também. Deixa eu falar um negócio aí. Aí o cara pegou e mandou embora. Eu saí. Tomei um perabundo e saí do Flamengo. Na eleição, eu nem votei nessa chapa, agora votei na Patrícia. Com as filhas também? Tá tudo... Vai tomar. Aí, o que acontece? Esse cara aqui, porra. Aí, o que acontece? Você acha que eu não vou sair pra treinar o São Paulo? Eu sempre sonhei em treinar o São Paulo, porra. Tá certo. Sempre sonhei. Olha aqui, fica tranquilo que a minha informação garante... Como é que tá aí, cara? Você votou em mim? Você votou em mim ou não? Não, não votei nada. Tem informação que você já tá no São Paulo. Ó. Chupa a moto. O Johnny Souza diz aqui. Olá, galera, vocês são demais. Sou São Paulino, mas sou realista. São Paulo está mal desde 2005, hein? Esse Mota é muito modinha, fica falando mal do Muricy, do Roger Ceni. Quando ganha, fala bem, fala, né, mal Motinha? Do Roger Ceni? É um idiota, os caras pesando do Mota. Eu só vou discordar. Mas o cara te deu um monte de alegria, você fala mal do cara. Eu vou discordar só uma coisa. Nunca falei mal do Rogério Ceni. Eu só vou discordar uma coisa. Ele falou no e-mail que o São Paulo tá mal desde 2005. São Paulo foi tricampeão brasileiro em 2008. Mas você fala, eu que sou modinha. Não é assim também. Não, em 2012 ganhou a Sul-Americana. Eu que sou modinha. Mas é título. Mas Sul-Americana é fraco. Mas é fraco, mas quantos ganharam já aqui no Brasil? Ele falou desde 2005, sendo que São Paulo, depois de 2005, ganhou tricampeão. Não, eu que sou modinha. Sul-Americano, tá bem. Tricampeonato, sim. Errou ano. 2005 foi mundial. Trouxa. César Reis, mano, você vai gostar agora. Vamos lá, Você vai gostar do César Reis. César Reis diz aqui. Sérgio Reis. Do Big Brother. Não é o Sérgio Reis cantor, não. É como se fosse uma frase do dia, ele colocou aqui. Ô, malandro. Mano, grande pensador do século XXI. Pronto, mas é verdade. É verdade. Doa quem doer, do verdade. Ninguém na mídia sugeriu isso pro Muricy. Mas vê se o Muricy abraça meu conselho amanhã, ele chega lá e bate humildemente na porta do Tite. Eu tenho certeza, o Tite é um cara tão gente boa. O Tite é um cara tão gente boa que ele pode dar um intensivão pro Muricy. Não tem que cobrar nada. Intensivão. Não tem que cobrar nada. Você aprendeu com o Guardiola? Eu ia olhar no fundo. É nós, Bolonha. Você é o Tite. Eu ia olhar pro Guardiola. Você ia dar um conselho pro Muricy, não? Eu ia olhar no fundo do olho do Muricy, assim como liguei pra ele. Falei, sai dessa. Pra que vim você arrumou um aliado pra falar um negócio? Sai, porque a pressão tá demais. É verdade. Agora, falando sério, um negócio que o Mano sabe, mas ele não diz. O Tite passou um ano aí estudando com dois técnicos. Foi inteligente o Tite. Ele passou quase meio ano em estágio com Carlos Bianchi. E Guardiola. Não. E Ancelotti. Estágio. Ancelotti. Ele foi emprestar dinheiro pra aquele duro lá. Não, ele foi aprender lá. Aprender. Ele ficava lá na também. Ficava na beirinha do campo lá aprendendo. E o Klopp? Ah, naquele alemão, bom o também. Joaquim. O Tite, ele só foi falar com esse cara aí, o Tite foi lá humildemente, Domenico Prato, falar, a gente acompanha a seleção da Alemanha no Brasil, vocês têm uma grande chance de poder disputar a Copa do Mundo e vencer a Copa. O Tite que deu a dica pra ele. Só que tira esse dedo do nariz, que você é um porco. Entendi. Falou pro cara. Pô, aquele cara lá, o cara é nojento, Domenico Gato. O mundo inteiro filmando ele e o cara com o dedão no nariz, mano. Mas aí tu tem que ver. Tu tem que ver a intensidade da catota. Luiz Felipe da Silva já ficou meio chateado com você, mano. Só que o Rio é mais bonito que São Paulo e colocou aqui. Mano, então vai lá, se muda pro Rio. Porra, velho, desculpa. Pera aí, esse cara nunca deve ter saído aqui, tá certo? Do Vale da Engabaú. Esse cara, eu fiquei, né? Mas, gente, em São Paulo, eu gosto de São Paulo. Tem praia, pô. Não, mas São Paulo você precisa... Gente, São Paulo você precisa andar no mínimo. Estado de São Paulo. O estado de São Paulo pertence. Domênico, pra que você possa frequentar uma boa praia, uma boa praia, tá certo? Você precisa andar no mínimo 100 quilômetros. Certo. No mínimo 100 quilômetros pra sair aqui e encontrar uma boa praia. Não venha falar de Santos aqui, que tem a 60 quilômetros, porque Santos não é uma boa praia. Não é uma boa praia. Não é legal, não é legal. Falando água que você pode entrar e não sai com micose. Tá certo? O Rio de Janeiro, Domênico Gato, eu sei que aqui tem o bairrismo idiota, tá certo? Uma coisa... Ah, o Rio não. O Rio não tem bairrismo, é bacana pra caramba lá. Mas falar que o Rio de Janeiro é feio... Não, o Rio de Janeiro é bonito. É bobeira. É ridículo, é tosco. É o cara que nunca saiu do Anhangabaú falar... Olha, o Rio de Janeiro é porcaria. Você jura que você acha o Rio de Janeiro feio, mano? Não, eu vou falar o contrário, bonito. Tá. É, a única coisa feia do Rio de Janeiro são aquelas favelas, aqueles morros feios. Mas, Domênico, você quer saber a real? Você quer saber a real, Domênico Gato? A favela é feia? A favela é feia? A visão mais bonita do Rio de Janeiro estão nos morros, cara. Exatamente. A visão do Vidigal, velho. A visão do Vidigal, olhando o Rio de Janeiro de cima ali, pega aquele lado de São Conrado. Melhor que o bagulho é bonito pra cacete, velho. A visão de lá. É a vista mais privilegiada do Rio de Janeiro. A visão de lá pro mar, mas do mar pra lá não é legal, não. É o seguinte, me desculpa. Comunidade é legal, mano. Me desculpa, posso falar o seguinte? Ó, rei. Eu não entendo por que esse merdinha não respeita o santo. Porque é o seguinte, as praias que eu molhei a bunda foi lá no canal 7. No canal 4, entendi, lá em Santos. Ah, entendi. E ele tem que respeitar o Santos. Tá, o Pelé, Domênico Gato, ele tem. Tinha shopping? O Pelé, ele tem umas unhas verdes, velho. O Pelé tem unha verde, velho. Tinha shopping, me respeita a camicose, pô. Por causa da areia de Santos, velho. Não. Unha verde, essa eu nunca tinha. Eu jogava frescobol, eu só vou dizer o seguinte: eu crio um bicho geográfico embaixo da unha do dedão desde 1973. É de KED. Olha aqui, ó, o Leandro mandou aqui. Já liguei quase 300 vezes hoje. Eu quero participar do torneio de pôquer. Liga, velho. Então liga 400. Liga 400. Tem que ligar, mas tem que participar aqui. Não aborrece a gente. O programa com o Ibope é assim, filho. Não é fácil. Boa noite a todos. Liga. Boa noite a todos. O Lixoburgo não. Salvem o São Paulo. Saulo Vaz mandou aqui. Ele não gosta. Opinião do cara, né? Tem que respeitar, né, Domingo? Como é que é o nome do cara? Ah, agora você me pegou. Peraí. É Márcio Vaz. Saulo Vaz. Vaz pro inferno, porra. Faz de Lima, mas não assinou o contrato. Saulo Vaz. Quero ver o preto no branco. Cadê o contrato assinado? Daniel Paim diz aqui, testando aplicativo. Hashtag chupa mano, chupa Portuga sem time. Hashtag vai buscar seu pai no bar, velho. É isso aí. Vai lá. Vai lá pegar teu pai no bar, que ele tá dando trabalho, mano. Vai lá hidratar o calcanhar da tua mãe que tá rachado. Vai lá passar um Draveni. Vai passar um Draveni lá. Segue o jogo, sem falatório. Vai passar Draveni na teta. Cadê o cartão? Takeu Gusukuna. É italiano. Não é. Cadê o cartão, juiz? Não é esse nome do cara. Takeu Gusukuna. Takeu? Tem certeza. Aqui, vamos turbinar o brasileiro com pontuação flexível. Não, tem que voltar esquema Copa do Mundo. Com isso, vamos tirar o sossego dos técnicos retranqueiros. Vitória 2 pontos. Depois, esquema Copa do Mundo já. A cada gol marcado, os times passam a somar meio ponto a mais. Não. Takeu, a rima é boa. Quanto faz bom? Takeu, Takeu. Olha. Takeu mesmo. Ô, Domênico, você é fã do pontos corridos ou campeonato esquema Copa do Mundo? Não gosto de pontos corridos, não. Você prefere com final? Prefiro, eu acho legal. Mas com final dá muito mais dinheiro, muito mais audiência. Não sei porque que tem pontos corridos ainda. Chega de pontos corridos. Você tá tocando num ponto, onde é um ponto muito complicado, que eu vou debater, é longo. Mas tem uma parada aqui. Se vocês forem ver, quem trabalha com esporte, tem jornal aí, que era diário, virou semanal no esporte. Tem empresas, amigos nossos que trabalham em rádio e outras rádios, que estão demitindo. Por quê? Calma aí. O futebol, pontos corridos, desde o ano passado, esses torneios estaduais que não têm atrativo, estão chatos. Oh. O futebol... Só pra terminar, Bolanho. A galera vem pra mim, hoje eu recebi um e-mail de um cara falando assim, mas se a Ponte Preta ganhar do Corinthians, não vai ser justo. Ô, velho, você quer justiça? Contrata um advogado, casa com ele. O futebol é pra ter atrativo. Que a justiça vai no tribunal. Verdade, o regulamento foi assinado, malandro, que o primeiro vai pegar o segundo. Se no jogo ele vai ganhar o jogo, acabou. Agora, o futebol, esses pontos corridos, se um time disparar, como o Cruzeiro fez no já passado, não tem Copa do Brasil, já não tem Libertadores. Então vamos fazer mais coisa boa. Por que tem que ter o ruim? Deixa eu falar um negócio. Vamos fazer mais bom. Eu sei que eu não sou desse programa, não é justo. Mas tá ruim, Mota. Tá ruim. Tá ruim pra mídia, Mota. Tá ruim pros programas. O que acontece? O que me irrita, Dodô? Sei que eu não sou programa bom, não acaba. Não, programa bom não. Eu sou do comando, sou da noite. Fale. Né? O que que irrita? Irrita o seguinte, no ponto corrido. Pra mim é ruim. Pra mim é horrível o ponto corrido. Por quê? Quando chega no final do campeonato, pode haver a seguinte situação. Haver, né? Dois times podem ser campeões ao mesmo tempo. Ou num domingo ou no outro. Então, tipo assim, não dá nem pra levar a taça de um lugar pro outro. Quando tem final, deixa eu explicar. Quando tem final, a taça tá lá, né? Tudo é maior. Esse é maior, todo o mundo bicho tá é maior. Ou seja, existe uma data, tipo assim, 20 é de dezembro. Dia. É o dia D. Que nem, por exemplo, não por causa do Corinthians, mas que nem, por exemplo, teve o campeonato 98-99, o Corinthians ganhou dos Mineiros, não foi, mano? Foi Cruzeiro então, e Atlético. Cruzeiro e Atlético. Eu tava lá no Morumbi, inclusive, eu vi a briga dos caras lá, tudo, foi tudo. Então, o que acontece? Vi a briga do Paulo Nunes também, no dia que ele chutou o Edilson. Aí, o que acontece? Se não tem final, não tem emoção, não tem uma data pro compromisso. E outra, você não tem a lembrança do jogo final. É lógico. O São Paulo é tricampeão brasileiro e a gente não sabe aqui o jogo da final. Aí o cara pode ser campeão por empate, qual a graça disso? Tá perdendo. Nossa, esses argumentos é uma porcaria esse campeonato. Para. Não tem movimentação financeira. Olha o que acontece, Domênico. Quando tem pontos corridos, não há a expectativa. E se não tem expectativa, não tem graça. Aí você tem pode, o roubo. Olha aqui, ó, o que eles podem fazer, assim, o que poderia um ser. Um jogo feito. Pra decidir, tem não, um roubo. Olha, o teu campeonato foi bem no. O teu time foi bem no campeonato inteiro. Olha, cada um jogo é ruim igual azeitona, perde o título. Né, só um minuto, cada um jogo perde o título. Cada um tem uma opinião, o jeito tem que não ser. Não é pra ser justa, pra ser. Eu bom. Acho que é chato e não tem audiência. Cada um tem uma opinião, tem que ser respeitada. O Bolonha acha que é ruim, é chato. O que você acha? Você acha ruim. O Mano acha que de repente é ruim. O Mano acha ruim. Não importa, o Mota gosta. Os corridos acham um lixo, né? Eu acho. Assim, eu acho que tem bastante campeonato de mata-mata. Tudo bem. Todos são sucesso. Oitava de final, igual o FIFA. O que você poderia fazer com igual o videogame? O que você poderia fazer com o campeonato brasileiro é o seguinte, na minha opinião. Você pega aí o campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo turno. Mas é ruim. Você fica. Não, porque tem final. Ah, não. Se tiver final, sim. Campeão do primeiro turno, tipo, já tá oitavas, na final. Oitavas, quartas, semifinal. Aí que tá. Ele pode ser um campeonato que vira de pontos corridos pra mata-mata ou não. Ou ele pode ser mata-mata. É verdade. Ou ele pode ser pontos corridos. É verdade. Porque se o campeão do primeiro turno ganhar o segundo, não tem final. Ele ganhou o campeonato e acabou, ponto final. É verdade. Se ele for bom mesmo... Mas tem que haver uma data pra final. Então, assim, porque senão não tem graça. Se um não time ganha um turno e o outro ganha outro turno, eles fazem a final tal dia, em dois, Domênico, se não tiver a data da semifinal do mata-mata, não tem expectativa. Olha aqui, ó. Então, eu entendo e acho que seria um modo mais justo também de você rebaixar times. Porque, assim, quando você tem... campeonato de... Classificam-se oito, né, mano? Como o Mano fala. Sim. Ah, classifica oito. Sim. Só que aí não dá pra você fazer turno e retorno, porque senão fica um campeonato... Mas um turno só, cara. Um turno só, corre o risco daqueles times que estão lá embaixo, eles caírem de uma forma estranha. Vou te explicar o porquê não. Vai, termina que eu vou te explicar na Alemanha como é que é, vai. Sabe como é que é? A Alemanha é pontos corridos, meu amigo. Não, sim, mas sim, pontos corridos... Como é que é na Alemanha? Deixa eu explicar. Fala. Mas é pontos corridos. Posso explicar? Vai. Por exemplo, na Alemanha, há uma vaga, ou duas até, às vezes no campeonato, de descenso, que ela é disputada em jogos e playoffs, um contra o outro. E essa é legal também. Aí que tá. Se mata, você faz... mata. Só pra mim terminar o raciocínio. Se você faz um turno só, pontos corridos, e vamos supor, os oito primeiros vão classificar pra buscar pelo título, e vamos supor que os seis primeiros, junto com os dois, o terceiro e quarto da segunda divisão, façam também um torneio do mata lá embaixo, pra escapar do rebaixamento, e pra permanecer, vai dar audiência pra caramba pra quem não vai cair, porque vai lotar o campo também. Pra apoiar teu time pra não cair. Mas como é que você vai fazer o de não cair? Como você faz o do campeonato. Mas o como? Do campeão. Domênico, como? Você tem um turno único. Turno pega os quatro últimos, o que acontece? Os oito últimos. Pega os seis últimos do campeonato campeonato brasileiro, você pega os seis últimos. Sim. Os últimos da tabela caem direto, não tem acordo. O 19º e 20º caem direto. Dois já foi. Isso. Aí você vai ver. E o 17º, o 16º joga com o 15º e 14º. Eu acho muito enrolado. Não, vocês não deixam falar, por isso que é enrolado. Não, mas você não tá explicando. Vocês interrompem toda hora. Então explica direito. Então para de falar. Deixa ele falar. Tá bom, então vamos lá. Fala, os dois últimos caem direto. Os dois primeiros da segunda divisão sobem direto. Aí você vice. Isso. Aí você vai pegar. Terceiro e quarto. O terceiro e o quarto da segunda divisão e os dois primeiros. 16º e vai fazer um quadrangular pra ver quem são os dois melhores pra permanecer. 17º e 18º pega o terceiro e quarto. E vai fazer um quadrangular e vai bombar de audiência, porque ninguém vai querer cair. E esses dois times lá de baixo vão querer subir. Não, só pra mim terminar, pra vocês entenderem, vocês vão falar que aconteceu. Agora, E outra, simultaneamente, mano, você vai fazer o mata lá em cima, que é do primeiro ao oitavo. Então você vai aumentar as duas paradas. E quem ficar ali no meio, a gente pode inventar um torneio pra aquelas Copa Sul-Americana, o cara pode excursionar pro escambau de Madureira, mas vai ter data, vai ter atenção, porque vai ter em ponto, em cima e embaixo vai ter movimentação. A ideia é boa. Eu acho que é assim. E mais, outro lado, podia complementar com outra coisa. E por outro lado, a Série B fica mais concorrida, porque é assim, aquele que tá tá quatro vagas, não é mais quatro, é duas. Tua sobe direto, tá duas, vão brigar lá. Você vai ter um quadrangular. Com mais campeão. Ó, campo lotado nas. Ó, vão ser sete, só pra complementar. Vão ser sete rodadas. Sete rodadas não, vão ser seis rodadas. Ó, e vou dizer mais. Vai lotar o campo. Vou pegar um exemplo desse ano aqui. Esse ano aqui, por exemplo. Aqui, ó, esse ano. Ô, Portuga, esse ano aqui, o Vasco. Ia ter que disputar. Esse rebolo. Eu não lembro quem foi aí. O Botafogo ia disputar o rebolo. Foi o Vitória. Ele ia jogar com o Vitória em dois jogos. Vitória, o Botafogo. Rebolo é demais. Entendeu? Em dois jogos, não. Ele ia fazer um quadrangular. Os dois primeiros ciclos. Não, o Botafogo caiu direto. Não, vamos pegar. Lembro. Gente, né? são mais oito. São mais. Seis datas onde os campos iam estar lotados no quadrangular mata-mata e em cima ia estar bombando porque é primeiro contato com dois. Por dois corridas não acontece isso. O cara não luta pra sair. Chato, se a coisa definir. O cara não luta. Quatro últimas rodadas, os caras lutam pra fugir do rebaixamento de todo jeito. O Bolonha fala agora e a gente vai pro ouvinte. Ó, só uma coisa pra complementar o que o Tuga falou. Eu acho que tudo na vida tem que ter uma renovação. Porque quando tem a renovação, traz mais gente, mais público automaticamente. Então o que acontece? O que vocês estavam falando esses dias, eu ouvi vocês. Quando eu entro às oito, eu venho ouvindo vocês no carro. A questão de botar futebol segunda-feira aí à noite aí pra bater audiência. O que o Portuga falou, mais alguns dias que não tem. Ou seja, dá uma renovada no futebol brasileiro pra trazer a molecada de novo. O molecada que vai na escolinha jogar, sabe? Que vai entrar na escolinha que querendo jogar. Verdade. Entendeu? Tipo assim, mulher, outro tipo de público, além dos homens, pra dar uma renovada, né? É isso aí. É isso aí. Estádio 97, Energia 97. Também, minha gente, em nome de HDI Seguros, hein? É de bate pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. E agora o Benjamin vem com um recado importante da Valetão Pneus, né, Benjamin? Olha só, amigão. Se você que procura qualidade, segurança e garantia na hora de trocar os pneus do seu carro, a sua melhor opção, sabe qual que é? É o Valetão Pneus. Olha, aproveite a promoção número 1 Pirelli na rede Valetão Pneus, porque você já sabe que o pneu Pirelli é o melhor pneu para o seu carro. E agora ficou ainda mais fácil ter o seu Pirelli com a promoção número 1. Sabe como funciona? Ouve aí. Na compra de 3 pneus Pirelli, o quarto pneu é GRATIS. Isso mesmo, é grátis. Isso mesmo, o quarto pneu é grátis e tem mais, não acabou não. Só no Valetão Pneus você ganha o seguro dos 4 pneus por 6 meses contra cortes, furos e avarias na faixa. Então aproveite a promoção e corra para uma das 12 lojas do Valetão Pneus. É só acessar pirelli.com.br e confira o regulamento. Compre 3 e leve 4 Pirelli. E você já sabe, tem sempre um valetão pertinho de você. Por exemplo, galera aí de Santana, Zona Norte de São Paulo, tem o Valetão Pneus na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, número 4789, aí no Lausanne Paulista. Anota o telefone aí do Valetão Pneus de Santana, 2256-5430 é o telefone da Valetão Pneus, ali de Santana, Engenheiro Caetano Álvares, 4789. Acesse www.valetão.com.br. Valetão Pneus, credibilidade e confiança. Revendedor oficial Pirelli, Valetão Pneus, Domênico! É, Benjamin, é isso aí, esse é o Estádio 97 na Energia 97. É, bicho. Vamos agora mais ouvintes, tá bom? No 3284-7097, em nome de Benegripe, gente. É, gripe, Benegripe sempre. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha o Asdrubal botando aí, ó. Vamos lá, tem ouvinte aqui, alô. Alô? Alô? Quem fala? Oi, Leonardo Messias Lopes. Tudo bem, Leonardo? Ó, vem logo na tudo primeira, ótimo. Hein? Ô, Domênico, isso aí me lembra, sabe o quê? Quê? Vanderlei Luxemburgo. Por quê? Ah, velho. Lembra sabe por quê também? Sabe por quê que me lembra? Ah. Tá jogando São Paulo e Corinthians Libertadores. Ah. O Corinthians faz um gol lembra logo cedo igual fez. Ah. Lá naquele jogo da Libertadores. Ah. Sabe o que o Luxemburgo fazia? O que fazia? Mexias logo no time. Ah, Messias joga, sim. Messias. E outro, o Leonardo também lembra o Donatello, Michelangelo. Ah, é, o do. É, o Tartaruga Ninja. Tartaruga Ninja. Donatello, Michelangelo e tinha o outro também. O Rafael. O que teve aí? E ó, esse ano vou jogar de novo o poker, hein? Ah, essa vai querer jogar. Aqui, ó. Leonardo, Donatello, Michelangelo. Então vamos lá, cartas. Flop. Flop tá batido já. De 1 a 5. Um número de 1 a 5. 5. 5, vamos lá. Leonardo escolheu a carta de número 5, que é o 2. De espada. 2 quilos de alimentos. Tá bom, Leonardo? Ótimo. 2 tá quilos. Ótimo. Ótimo, lógico que tá ótimo. Quantos anos? Quantos você tem, meu velho? 31. Boa. E o bairro que você mora? Piraporinha, Diadema. Oh. Diadema. É, ABCD. Não é Noite Dema. É. Não. Vamos ver. Volta, RG, segunda-feira. É o seguinte, dá licença, eu lembrei, eu posso cantar minha musiquinha? O cara morando lá. Mas hoje eu vou te surpreender, eu vou cantar. Tchutchuca, vem aqui com seu tigrão. Vou te botar na cama. Vem, tchutchuca. Foi isso. Sexta-feira no Night Session é o Diadema também, né? DJ Demetrio, Diadema. Ah, entendi. Vai, ô, Leonardo. Abraço pro DJ Demetrio. Para com ele. Time. RG faz São Paulo, tricolor. Mano, o bagulho tá endoidando. Ô Motinha, mas na boa, antes de você falar com o ouvinte. Não, é sério mesmo. O São Paulo, por mais que tenha jogado contra a Portuguesa, que é um time que hoje tá em frangalhos. Não, não é um time a Portuguesa. Mas. Deixa eu falar com o ouvinte. Você notou, talvez, aí alguma mudança tática e comportamental de alguns jogadores do São Paulo aí com o Milton Cruz no comando do time? Ou você acha que isso aí não influenciou absolutamente nada? Só foi um jogo também, né? E se isso ocorrer, é prova que os jogadores também estavam mal intencionados, né? Que o dever deles, independente do técnico, eles têm que jogar. Esse elenco tem que jogar bem. Não, o que aconteceu, mano, é o seguinte, não dá pra ter uma ideia, até porque os principais não estavam em campo. O grande questionamento era o elenco que estava ali. O elenco titular, então nós vamos ter certeza disso quando agora nas quartas de finais o São Paulo vai pegar o RB Brasil, né? E vai saber o que realmente estava acontecendo. Se o Milton, eu tinha falado mesmo isso, o que acontece? Vamos ver, será que o time não estava jogando por causa do Muricy? Olha, eu quero acreditar que não, né? É. E Cláudio Mota, não é jogo com o RB Brasil, desculpe, RB Brasil é o seguinte... Se depois do jogo de São Paulo vai jogar no sábado, é isso, né, Mota? Sim. Se no sábado, São Paulo... 6:30 da tarde. 6:30 da tarde. 8:30 da noite, 9:00 da noite, a gente já vai saber bem o que aconteceu. Porque se for o penalti, atrasa um pouco. Se o São Paulo ganhou do RB Brasil, eu vou olhar e vou falar... Fez mais que obrigação. Se perdeu do RB Brasil, eu vou falar... Caramba, que porcaria! Essa é a realidade. RB Brasil não é referência pra porra nenhuma. O time é ruim. Não vem me falar que esses times que estão aí disputando com Palmeiras, Corinthians e Santos... Que eles são bons, que eles são ruins. Eu tô ouvindo gente falar que o Rap de B Brasil é bom. É bom aonde o time Portuga, tem né? Lulim e Fabiano Heller, cara. Vocês estão de brincadeira Portuga, comigo. São Paulo no papel é uma seleção da Alemanha, não, bicho. Perto do RB Brasil? Lógico. Porra. Mas o São Paulo tem... Você gosta quando o Santos joga enfiado? No meio? Gosto, adoro. O São Paulo tem obrigação de ganhar e passar pra próxima fase. E o São Paulo tem jogador, tem elenco pra isso... E agora, chegou a hora da verdade. O seu Lúcio Fabiano não vai jogar a quarta de finais, certo? Mas tem o Cinturão. Tá machucado. Beleza. São Paulo tá sem atacante. Tem o Pato. O Evandro tá com a seleção sub-20. Pato. Ah, sim. Mas também não adianta por ele também. É, tem que pôr o moleque. Essa história de ficar preservando base, moleque pô. E tudo. O João Paulo não pode estar machucado. O João Paulo. Mas não tem outro. Seria um ótimo moleque pra jogar. Tem outro. É um moleque que aguenta a pressão, sabe jogar final. Né? Então, eu acho que é um moleque muito bom. Só que o São Paulo tem elenco para ganhar do RB Brasil em qualquer hora, né? E São Paulo tem que... Tem obrigação de ganhar. É o time que tá aí. Aí alguns vão falar assim, pô, mas o São Paulo tá focado na Libertadores. Ah, o São Paulo é... Isso é desculpa. Tem que arrumar já o time para jogar a Libertadores. Vai jogar aí. Vai ter que ganhar dos caras. Ô, Mota, e por mais que as pessoas... É um treino pra ganhar na Libertadores. Sim, e por mais que as pessoas digam aí, ah, mas pô, o time de futebol é 11 contra 11, às vezes o time do interior tá encaixadinho, tem jogador X, tem esse e aquilo. O negócio é o seguinte, cara, um clube grande, pode ser São Paulo, Corinthians, São Paulo, Santos, qualquer um, cara. Palmeiras, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco, enfim, qualquer grande mesmo. O negócio é o seguinte, gente, o cara ganha em dia... Ele tem toda uma infraestrutura pro cara trabalhar. Nutricionista. De qualidade. Pô, tem uma suplementação alimentar, tá certo? O cara... quarto domingo, mano. Mas aí que tá, gente. É, o clube grande, ele tem todo um amparo, ele tem todo um respaldo. Tem um estudo. Clube pequeno, Motinha. Clube pequeno, você vê lá o Barra Mansa no Rio de Janeiro. O jogador comia pão com mortadela. Nada contra o pão com mortadela. Já comi muito e adoro. Mas pro jogador de futebol, atleta, né? Pro jogador de futebol, que tem aí uma rotina desgastante. Uma alimentação balanceada. Antes do jogo, o cara tem que se alimentar com pão com mortadela e tomar água com açúcar, velho. Desculpa. O clube grande, ele tem que matar o clube pequeno. Matar, que eu digo, no sentido figurado. Antes que algum idiota venha achar que eu tô fazendo apologia à violência. Mas o clube grande tem que moer, tem que destroçar. Viu, Motinha? Tem que destroçar. E qualquer, e qualquer resultado fora isso, pra mim é um grande absurdo. A gente compreende quando tem nego na imprensa que vem e fala: olha, veja bem, é o jogo, vai ser um jogo difícil contra o Red Bull Brasil e o Santos vai jogar com o 15 das. Caiu. Com 15? Com 15? Cara, não tem essa. Caiu. Esses jogos são pro forme. É feito pro time grande espancar o pequeno. Paulo. Então, fora isso, é a zebra. Então tá bom. Estádio 97, pela Energia 97. Vamos a mais ouvinte, porque esse aqui caiu. Mas antes do ouvinte, o Benjamin vem com o recado da Perfect Brasil. Olha só, amigão. É, um abraço pra toda a galera da Perfect que tá aí na Automec. E olha, você chega aí no estande da Perfect na Automec, você vai ouvir o Está 97, que tá rolando a 568. Está 97 tá rolando lá no, todo o sistema de som do estande da Perfect, muito bacana mesmo. E olha, os primeiros 15 ouvintes que postarem uma foto com a hashtag Perfect Amortecedores no Instagram vão ganhar uma volta de drift com o renomado piloto Sérgio Ranazzono, ganhador de várias categorias mundiais. Cara, é muito legal esse drift. Se você não sabe o que que é, entra lá no Instagram da Perfect, que é @perfect_ind, e você vai ver do que eu tô falando, você vai falar: caraca, é muito louco. E essa experiência do drift vai ser no pátio da fábrica da Perfect, em Mogi das Cruzes. Então não perca seu tempo, faça seu post agora mesmo, porque a promoção só é válida de 7 a 11 de abril de 2015. Você pode conferir o regulamento no Instagram acessando perfect_ind ou no Facebook Perfect Peças Automotivas. E lembrem, amigão, existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro, mas só um é Perfect. Olha, um abração para toda a galera da Perfect, funcionários, clientes, fornecedores, a galera de todo o Brasil aí que tem alguma ligação direta ou indiretamente com a Perfect, porque hoje tá todo mundo lá no stand da Perfect, no Automec, lá na AMB, e eu vou te falar, só tá dando Perfect. Perfect! Um abração pro Gerson, pra Débora, pra Nancy e pra toda a família Perfect, Domênico! Eu sei, Benjamin, esse é o Estádio 97 na Energia 97, em nome também aqui, tio Adi, Pirelli, né? Pirelli número 1, a promoção número 1 Pirelli, na compra de 3 pneus, olha que legal, 4 é grátis. Consulte o regulamento e lojas participantes em pirelli.com.br. E é o seguinte, olha, você já fez a reserva pro resort do estádio 97? Ainda não fez? 7ª edição, hein? Olha, você pode parcelar em 6 vezes nos cheques, cartões Visa, Mastercard. Então corre e liga 28964665, 28964665. Vamos a mais um ouvinte agora. Vai ter balada lá, Dudu? Você vai tocar lá? Vai ter falaram festa? Que até agora não sei se vai ter. Vai ter festa lá? É a Motinha que sabe. Vai ser karaokê, karaokê do Domênico e do Jorge Carmelo. Eu fiquei sabendo que vai ter balada, que vai ter um sujeito armado lá. Não, você tá louco? Quem vai ser tá louco? Vai ser uma barbaridade, uma violência. Vai ter um jogo de botão do Portuga, que é com o Domênico. Botão do Portuga? O Portuga vai dar um pau no botão do Domênico. Botão? Botão do Portuga? Isso nunca aconteceu. Me ajuda aí, ô Domênico. Dá um pau no botão do Portuga? Deixa eu te falar uma coisa, meu velho. Eu estou invicto, eu sempre bato no futebol de botão no Portuga. Nunca me chamaram pra ir nesse negócio aí. Tô pensando em ir dessa vez. Compra, velho, baratinho. Liga lá, dá o telefone. Liga lá pro Bolonha. Dá o telefone pra ele. Ô, Bolonha, liga lá. 18964665. Obrigado, viu, Bolonha? Pessoal da Lotus Travel vai te atender com o maior carinho. Quero um VIP, quero um cabine free lá. Vamos à última, gente, vamos à última ligação. Cabine quarto, silêncio, vamos à última ligação, porque senão, olha, tem jaca hoje aí, hein? Vamos lá. Vamos na rocha. Deixa eu ver aqui mais um vídeo aqui. Alô? Alô, Dodô. Quem fala? Oi, aqui é o Luiz Fabiano. Ô, Luiz Fabiano, tudo tranquilo? Fala logo que daqui a pouco ele se machuca. Ô, Luiz. Fala rápido. Fala, Luiz Sabiano, do quê? Alô? Luiz Fabiano, do quê? É Luiz Fabiano Hortolan. Hortolan, e quantos anos você tem, Hortolan? Eu tenho 41. 4.1. Ô, Domenchu, me lembra, sabe o quê? O quê? O frio. Como assim, o frio? É, que tem? Quando eu vou pra casa da minha mãe no horto, sempre levo minha blusa de lã. Horto e lã. É frio. Ah, horto, lã. Entendi. É frio. Meu Deus. Blusa volta, de frio. E o bairro, qual que é? Eu moro no Grajaú. Grajaú, tá certo. Ah, eu desde pequenino morava no Grajaú. E viu, e outra coisa também, quando eu ia no horto, por causa do computador, eu ia na LAN. House. LAN House. Entendi. Volta, RG. Time, ô, meu amigo Luiz. Ah, amigo. O time é o Corinthians. Ah, sim. Coringão, mano, Coringão. Fala o bairro aí, amigo. Ô, amigão. Oi. Definido os confrontos aí do Campeonato Paulista, o Corinthians pega a Ponte Preta mesmo aí no sabadão às 4h20 da tarde. O São Paulo vai pegar o Red Bull. O Palmeiras também, Domenico. Meu Deus, hein? O que tem? Vai pegar o 15. Botafogo. Não, Botafogo, perdão. E o Santos pega o 15 de Piracicaba. Negócio é o seguinte, amigão. Qual desses pequenos você acha que pode surpreender o time grande? Rapaz, eu acho que o único que pode é o Red Bull, né? Apesar de não ser um time bom, ele é um time meio encardido, né? Ah, encardido só se não lavar o uniforme, velho. Porque eu vou te falar. Lulim e Fabiano Heller, velho. Me desculpa, gente. Você assistiu os jogos do Red Bull? Eu não vou perder tempo com isso. Tudo bem, você não vai perder tempo. Não vou. O Red Bull foi lá no estádio do Corinthians. Deu trabalho. E segurou o Corinthians, empatou com o Corinthians. Deu trabalho. Com 18 dentro da pequena área. Não importa, mano, eles podem fazer isso e ir pra frente. Foi um time chato, mano. Olha aqui, ó. Se fosse aquele jogo de mata-mata, o Corinthians não conseguiu fazer gol nos caras, ia pra pênalti e se perdesse. Vocês estão falando que o Red Bull é uma porcaria. Tá bom. Pode acontecer, Domênico, gente. Esqueça, ué, mas acontecer. Eu acho o seguinte, peraí, só um minutinho. Calma, gente. O São Paulo tá numa pindaíba de gastar, tá ruim. Ele vai ganhar fácil do Red Bull, então? O negócio é o seguinte, esqueçam o que aconteceu no Campeonato Paulista até agora. Calma, gente. Pelo amor de Deus, hoje tá difícil, hein? Tá louco. O negócio é o seguinte, esqueçam o que aconteceu no Campeonato Paulista até agora, certo? Agora, Domênico Gatto, uma fase de mata-mata, por mais que o Red Bull queira se defender, o espírito é outro. O estádio lotado, todo mundo sabe que é um jogo só. O clube, ele vai pra cima. É outro, não? Não, não acho. Não acho. Não? Porque se você vai enfrentar um time pequeno, Domênico Gatto, o clube grande, ele não pode ter nervosismo. Ah. Uma coisa é você enfrentar um outro clube grande, tá certo? O jogador sentiu o jogo. Sei não. O cara falou, opa, do outro lado lá tem o Palmeiras, do outro lado tem o São Paulo, do outro lado tem o Corinthians, do outro lado tem o Santos. O cara encara de uma determinada maneira. Quando vai pegar um adversário menor, o jogador que atua num Corinthians, sentiu o jogo, desculpa, ele não tem condições de estar lá. Tem que cortar a cana, tá certo? Concordo, o cara tem que plantar a bananeira, véio, tá certo? Acho, o cara tem que ir lá, vender siri na beira da estrada. Na beira da estrada. O negócio é o seguinte, basta o jogador, Domenico Gatto, tá focado e saber o que ele tem que fazer. Se ele souber o que ele tem que fazer dentro de campo, qualidade pra estar lá ele tem, tá certo? Porque não é um jagunço. Pra jogar num Corinthians, tá certo? Num Palmeiras, no São Paulo, por mais prego que o cara seja, falando, esse jogador é um mulambo, esse jogador não sabe nada. O cara é um cone. O cara é um prego, tá certo? Não joga nada. Mas por pior que ele seja, alguma qualidade ele tem e possivelmente ele é melhor do que aquele cara que tá jogando no clube do interior. E se o cara que tá no clube do interior fosse bom, não tava lá. Ainda mais Fabiano Heller e Lulinha. Então, já que todo mundo tá falando aí, eu vou puxar pra um desafio aqui. Vem pra cá, pra cima. Quem quiser... É só me adicionar. Põe aí o meu Twitter aqui. Portuga é 97FM, mas venha com dinheiro. E eu tô casando 2 por 1 que o Red Bull vai ser eliminado pelo São Paulo. Não vai ter a mínima condição. O São Paulo vai ganhar o jogo. Eu quero o dinheiro. Vamos apostar. Quem acha o Red Bull aqui? Eu caso aqui a grana aqui. É 2 por 1 eu tô pagando. Olha, se eu perder, eu lhe pago 20 mangos. Se eu ganhar, eu lhe pago 10. Todos os grandes passam. Vai ficar pobre. Todos os grandes afirmam. Bota. Não. Não dá. Não foge. Não dá. Eu quero que você fale, todos os grandes passos. Não dá. Ô, amigo. Tem aposta, todos os grandes passos. Eu tenho dúvida num só. Quem? Acho que o Palmeiras. Ele zicou o São Paulo. Ainda bem que você tá com dúvida do Palmeiras. O Palmeiras eu tô com dúvida. O Campeonato Paulista tá chegando numa fase decisiva, mas a Copa Libertadores também aí já tá indo pro finalzinho aí da primeira fase, aí a fase de grupos. A primeira fase aí muitos encaram como a pré-Libertadores, mas vamos falar aí que a fase de grupos aí seja a primeira fase. Agora pegando as oitavas da Libertadores, cara. Primeiro, você acha que algum brasileiro aí tem chance de ficar pelo caminho? O Atlético Mineiro joga hoje e tá com uma situação delicada no grupo dele. Tem que ganhar, hein, mano? Precisa ganhar 3, né? Você acha que algum brasileiro vai ficar fora dessa primeira fase, a fase de grupos da Libertadores ou não? É, eu acho o Galo e o São Paulo, né? São Paulo continuar com esse salto alto que eles estão aí, eu acho que não passa não, viu? Ih, rapaz. Eu acho que o Atlético Mineiro possivelmente... É que o jogo de hoje aí é fundamental, Domenico Gatto. Hoje, né? Pra decidir a classificação do Atlético Mineiro. Porque o Atlético é um time que tá capenga na Libertadores, sim. Sim. O time do Atlético Mineiro aí tá passando por maus bocados. Ele vai enfrentar hoje aí o Santa Fé, que é o segundo do grupo. Certo. Tem 6 pontos, o Atlético tem 3. Se o Atlético consegue ganhar hoje, ele empata em número de pontos aí com o Santa Fé. Mas se for por uma diferença mínima, ainda continua atrás aí no critério de desempate. Certo. Mas acho muito complicada a situação do Atlético. Acho que é o único brasileiro que vai ficar pelo caminho. O São Paulo, por mais que tenha uma situação difícil também, eu acho que o São Paulo avança para as oitavas de final. Mas, ô amigão, com relação a esses brasileiros aí, vamos supor aí um possível confronto aí. Que passe, vai. Corinthians, São Paulo, Inter de Porto Alegre e Cruzeiro. Cartando o Atlético. Se passar todos, um brasileiro pega o outro. Possivelmente, eu acho que os brasileiros vão se enfrentar aí. Se não for agora nas oitavas, aí nas quartas, possivelmente haverá um confronto brasileiro caso todos passem. Algum brasileiro assusta o Corinthians dessa Libertadores ou você acha que o nível do Corinthians aí tá muito superior aos demais? Ah, tá superior, né? Esse ano o Corinthians tá imbatível. Também acho, mano. E analisando aí um pouco mais... Vamos analisar talvez aí de forma um pouco mais abrangente. Pegando a América do Sul aqui, esses times que estão na Libertadores aí, o Santa Fé, o Emelec, o Boca, enfim. Algum desses clubes aí pode fazer frente pro Coringão, cara? É, o Leão Banguero, né, que é o Boca, esse ano parece que acordou um pouco, né? Xiii. Não tá mais aquela draga de quando enfrentou a gente, Xiii. Né? O engraçado, eu não consigo entender, o Leão Banguero em 2013, eu li as manchetes dos jornais e assim, é o pior Boca da história. O Boca não ganha um jogo há 212 jogos. Mas ele aí tinha pegou, o melhor juiz, né? Aí pegou o grande aí da América do Sul, o Magnânimo, lá na Bomboneira, deu tomou 1-0 pela proa, aí o Ricão veio aqui, chutou a bola aqui da Praça da Bandeira, ela entrou dentro do gol, e cobriu lá o cara. Aquele jogo lá, você sabe muito bem, Portugal, você não é um cara burro. É verdade. Você sabe muito bem o que aconteceu. É, o juiz não ajudou. Não preciso nem falar. Mas o juiz sempre ajuda o grande. Eu sempre mas, ô amigão, estamos chegando aí próximos do final do programa, você quer mandar um abraço pra alguém? Rapaz, quero mandar um abraço pro meu irmão Fábio, que é aniversário dele hoje. Ó, Fábio. Mandar um abraço aí pra... Mandar um abraço aí pra vocês aí, ouço vocês aí desde 99. Faz tempo, hein? É, quando eu lembro quando você ligava aí pra rádio ainda, você e seu irmão. Da hora, mano. Você viu, mano? O mundo deu voltas, hein? É. Hoje o mano virou referência, mano, no comentário esportivo. Tô há 15 anos aqui no ar, velho. Salário mais bem pago do todo o rádio brasileiro. Ah, que beleza! Não sou eu, tá louco. Meu mano. Mas, obrigado pela audiência, viu, amigão? Valeu. E eu queria falar, mano, que essa sua ideia aí, o Tite tinha que abrir a universidade, isso sim. Também acho, cara. Tá lendo! Ouvinte, ele tinha que fechar com o Xavier. Tá certo, ouvinte. Tá nós, amigão. Tamo junto. Um abraço, junto. Luiz. Um grande abraço, viu? Falou. Tudo de bom. Tchau, tchau. Seu estádio 97 na Energia 97 também vem em nome de Perfect Brasil, né? Existem vários caminhos para escolher as peças de suspensão na hora de consertar o seu carro. Mas só um é Perfect. Peça com perfeição. Peça Perfect. E Benjamin, cadê o recado da incorporadora Esser do Grupo Esser, hein? Amigão, você quer mais qualidade de vida, né? Quem não quer? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. É um projeto elegante, aconchegante, ideal para um ritmo mais tranquilo, com apartamento de 59 metros quadrados, 2 dormitórios, sendo uma suíte. É, amigão, é mais um lançamento do Grupo Esser. Só falar nada, né? Empresa reconhecida pela qualidade, pela tradição, pela credibilidade. Então, vai na minha, hein? Vai na do Enja, não perca tempo, venha conhecer o Le Village Casa Verde. E desfrute de um terreno, gente, com mais de 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulto, infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Vá visitar o apartamento decorado, fica ali na rua José de Brito de Freitas, número 295, ou acesse esser.com.br/Le Village, o Village com 2 L's, hein? Ou você pode ligar agora mesmo, 3951-3888. Vou repetir, calma. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias. Vivendo no Le Village também vai ser. Um abração lá pra Paula Gil, pro Alan, pro Rafa Hor e pra toda a família Esser. É isso aí, estamos perto do final do programa. Vem aí uma jaquinha, né? Trepuxa. Quero dizer aos senhores que Ivo de Oliveira Mendes Neto garantiu a camiseta do Estádio 97. Então, o Ivo tem 3 dias úteis para passar por aqui na Avenida Paulista, 1439, no andar. Traz um documento e assim retira a sua camiseta. Mandem abraços, vamos lá. Vai, Bolonha. Fala, ah, então, não foi nem combinado eu participar, né? Tava sim, aqui, mas mande seu abraço. Por nada, quem quiser, um abraço para todo mundo. Johnny Anglis, tem meu amigo aqui. Certo. Quem mais? O Rick Legnani, os DJs do Night Session, Clubtronic também, que tá ouvindo. Ah, quem quiser seguir no Twitter, arroba Rodrigo Bolonha. Tá, adeus. Tchau. Querem mandar abraço, senhores? Eu quero falar, dar um recado. Hoje tem DJ. Ah, hoje tem X-DJ à meia-noite. Meia-noite, é. As duas ao vivo. Junto com as meninas. Liga aqui pra ao vivo, você pode ligar. E tem meu set também, quem quiser, DJ Rodrigo Bolonha, sábado no comando, todo sábado às 11h30. Pode falar, deixa ele falar. Então tá bom. É, algum recado importante? Sábado às 11h30, meu set. Não, hoje não, Domenico Gato. Queria agradecer a audiência de todos os ouvintes aí que nos aturaram no dia de hoje. Então tá bom. É nóis. Estádio 97, amanhã. Volta amanhã na programação Energia 97, sempre em nome do Grupo Esser, um nome construído com história. Também de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas e na hora de financiar, não se esqueça, viu? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. BN Gripe é gripe, BN Gripe sempre. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Só lembrando mais uma vez, viu, mano? Sim. Que continuam as reservas lá no nosso resort do Estádio 97, ligue 28964665 e faça já a sua. Ó, tá vendendo bastante lá, viu? Então faça a reserva do resort do Estádio 97, será de 22 a 24 de maio, lá no Bourbon Resort Espanha Atibaia, um final de semana muito legal, ao lado de toda a turma do Estádio 97. Ligue lá, participe. Começou a jaca, valeu, tchau. Boa noite. Obrigado por acompanhar o Programa Nacional de Rádio do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Quem está conosco aqui no estúdio é o presidente nacional do partido, Carlos Lupe. Boa noite, Lupe. Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos que nos honram com sua audiência nesse momento. É PDT, é PDT, é PDT. Lupe, o país está inquieto e um dos motivos é a quantidade de denúncias envolvendo a Petrobras. O que o senhor acha disso tudo? Em primeiro lugar, Cláudia, nós temos que sempre dar exemplo. Lugar de ladrão é na cadeia. Quem roubou a Petrobras tem que ser investigado e culpado, preso. Mas nós não podemos deixar de defender essa empresa, que é um orgulho do povo brasileiro, que é a nossa Petrobras. Lupe, o PDT é um partido que sempre deu espaço para jovens, não é mesmo? O movimento da juventude socialista do PDT, por exemplo, formou muita gente boa. É verdade. Olha, é a nossa obrigação abrir esse partido para todos os jovens que no Brasil inteiro querem se filiar, para ser protagonista, para chegar como o André Figueiredo, que chegou da juventude a líder da bancada. Vamos então ouvir o deputado. Eu também já fui da juventude socialista do PDT e hoje sou líder do partido na Câmara dos Deputados. E todos nós que fazemos a bancada do PDT temos a missão de defender incansavelmente os ideais de Brizola e de todos que lutaram pelo trabalhismo de verdade, de lutar por uma educação como instrumento indispensável de igualdade de oportunidades, pelos direitos sagrados dos trabalhadores, pela valorização do capital produtivo como instrumento de crescimento da riqueza nacional. Nós temos que combater tudo que é tipo de especulação, temos que combater tudo que é corrupção e, acima de tudo, construir o Brasil que todos nós sonhamos, um Brasil do povo brasileiro, um Brasil onde a justiça social seja a maior regra que norteia as nossas ações. Olha, se você que está nos ouvindo quer conhecer mais o PDT, é só acessar o nosso portal na internet, pdt.org.br, ou digitar nas redes sociais a hashtag PDT. No portal você também pode ouvir a Rádio Legalidade, acompanhando nossos noticiários e boa música popular brasileira. Hashtag PDT. Estamos conversando com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Lupe, o partido está completando 35 anos de existência e o senhor foi reconduzido por unanimidade para mais uma gestão na presidência do partido. Como o senhor vê esse momento do nosso país? Educação e defesa dos direitos do trabalhador ainda são os pilares do partido para o Brasil? Olha, eu continuo vendo um desafio. Um desafio a cada dia, um desafio a cada momento. E 35 anos de PDT e 35 anos, o companheiro Lupe que vos fala, no PDT. Eu penso que esse momento é um momento grave. É um momento em que nós temos que ter muita serenidade e lucidez para encontrar saídas para o Brasil. Não é pensar pequeno, não é pensar na gente, de pensar só no meu partido. É pensar no Brasil. Nessa hora é a hora de todos nós nos unirmos para encontrar saídas que diminuam o sofrimento do povo brasileiro. Defender os direitos trabalhistas é nossa obrigação e nós vamos continuar defendendo. Defender um projeto de nação cuja prioridade absoluta seja a educação é a nossa causa principal. Então nós queremos pensar Brasil, nós queremos pensar grande e nenhuma nação pode ser grandiosa se não defender a educação de tempo integral e defender também um projeto autônomo e independente para construir para o nosso futuro. Obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Esse é o Programa Nacional do PDT. Nós, mulheres, temos espaço aqui no PDT. Vamos ouvir a presidente do Movimento Ação da Mulher Trabalhista do PDT, Miguelina Vecchio. Nós, mulheres da Ação da Mulher Trabalhista do PDT, acreditamos numa sociedade justa e igual. Por isso, exigimos respeito à diversidade. Acreditamos na igualdade como forma de viver feliz. Acreditamos que homens e mulheres podem ganhar o mesmo salário pelo mesmo trabalho. Lutamos incessantemente pela educação de qualidade, que contemple uma educação igual, onde todos tenham as mesmas oportunidades. Nós, mulheres do PDT, acreditamos no respeito, mas acreditamos no poder de fazer mudanças sociais e políticas públicas para o conjunto das mulheres do Brasil. PDT, 35 anos. Voltamos aqui no estúdio com o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Lupe, Brizola foi um grande líder político do nosso país. Foi ele quem fundou esse partido que hoje o senhor preside e que completa 35 anos. O senhor sempre esteve muito próximo do governador. O pensamento do Brizola ainda está vivo? Vivíssimo. Talvez tenha sido e é a minha maior qualidade. É a convivência com o Brizola que me ensinou muito. Muito aprendi com aquele líder. E continuo afirmando que nunca teve tão atual os pensamentos generosos que o Brizola tinha para a nação brasileira. A construção de uma nação livre, com educação em tempo integral e focada para o trabalhador. Porque é a mão do trabalhador e trabalhadora que constrói a nação. É para eles que nós temos que lutar para fortalecer as suas condições de trabalho, para melhorar o seu salário, para que essa nação consiga distribuir renda. E a melhor forma de distribuir renda é salário. Por isso nós queremos ganho real de salário, defender o direito do trabalhador e educação em tempo integral para construir a nação mais justa e mais fraterna que um dia haverá de ter no nosso país. Vamos ouvir o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. A presença do PDT no Ministério do Trabalho e Emprego representa os nossos compromissos históricos com os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. O PDT tem propostas para melhorar o Brasil. Acesse você mesmo aí do seu computador ou mesmo do seu smartphone e vai conhecer as ferramentas que o PDT te oferece. A Universidade Aberta Leonel Brizola, através da qual você vai receber cursos de qualificação política, vai conhecer a ação do nosso partido no Congresso Nacional, nas direções estaduais. PDT Brasil. O PDT administra dois estados, Mato Grosso, com o governador Pedro Taques, e Amapá, com o governador Valdez Góes. Administra também muitas cidades pelo Brasil afora, com destaque para três capitais, Natal, prefeito Carlos Eduardo, Curitiba, prefeito Carlos Fruit e Porto Alegre, prefeito José Fortunati. Atualmente, quem lidera a bancada do PDT no Senado é de Rondônia, senador Assir Gurgax. Já ouvimos aqui o líder na Câmara, André Figueiredo, que é do Ceará, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, é de Santa Catarina e o senhor, presidente Lupe, é do Rio de Janeiro. Essa representação por todas as regiões do país é uma demonstração do tamanho do partido atualmente? É uma demonstração de que um partido nacional, que está afincado em todas as 27 unidades da federação, que existe de fato, que se reúne. Nós não somos uma fábrica de montar partido, nós somos um partido que tem história, que tem orgulho e honra da sua história. Por isso eu quero pedir a você que está me ouvindo, venha para o PDT, se filie ao nosso partido, seja protagonista da sua própria história para construir essa nação mais livre, mais justa e mais fraterna que sonhamos para os nossos filhos. Vamos ouvir o líder do PDT no Senado, Assir Gurgax. Cada centavo que perdemos para a corrupção faz falta na saúde, na educação e nas obras que a população precisa. Para acabar com a corrupção na vida pública, é preciso fortalecer as instituições, investigar e punir exemplarmente os culpados. O PDT defende uma reforma política ampla e para valer.

won't stop. You've got me, baby. Thank you. Oh, baby, baby, baby.